Estamos começando mais um MachineCast com essa viagem no tempo. Eu sou o Diogo Paixão e do deserto esquecido do passado, Felipe Zu. Oxe, meu irmão, que deserto o quê? Aqui tem água, não é São Paulo não, filhote. O nosso imigrante temporal, Eduardo Filhote. Fala, galera, é nóis. Imigrante temporal, nossa. Só porque o cara foi em São Paulo, o cara já é imigrante. Complicado, né, velho? Complicado. Farofeiro mineiro em terras paulistas. E o nosso grande audio gamer, Neilson Lopes. E aí? Que é isso, cara? E o nosso viajante nostálgico, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, como já esperado, reviveremos lembranças nostálgicas dos casters de jogos do início da era dos videogames. Mas tudo isso, logo após a leitura de e-mails, é com você, Starhead. E aí, pessoal, tudo bem? Não, o MachineCast não voltou ainda, e tampouco é Starhead que tá falando aqui, é o Tim Blue mesmo. Eu estou gravando essa mensagem aqui, né, pra esclarecer algumas coisas. Provavelmente quem acompanhou o MachineCast nos sites e nas redes sociais sabe que o MachineCast, como vocês conheciam, acabou, né, a equipe foi dissolvida. Mas eu queria mandar uma mensagem aqui à antiga equipe, né? Eu queria agradecer a eles pela participação nesse projeto, que foi muito legal enquanto durou, né? Eu queria agradecer ao Diogo Paixão, ao Felipe Zu, ao Vantori, ao Eduardo Filhote, ao Nilson Lopes, ao Jonathan Bermudes, ao Victor Lemes, né? A Starhead, ao Márcio Mariano, que ajudaram aí com esse projeto, que ficou muito legal, mas infelizmente acabou, né? Mas todo mundo seguiu, todos agora, cada um tem os seus projetos pessoais e podem ser encontrados aí na rede. O MachineCast logo vai voltar, está passando por uma formulação aí, e logo a gente vai se falar de novo. Esse episódio eu não quis deixar ele na gaveta, ele é um episódio muito legal e eu resolvi compartilhar com vocês aí, então aproveitem, abraço, tudo de bom! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Coming over me, I feel it all around me. I've been waiting for this moment all my life. It's my destiny. Cause anxiety is setting me. It's waiting to come out now. No matter what, no matter how. E hoje vamos introduzir um novo quadro, no qual iremos reviver lembranças de jogos jogados pelos casters, baseado no ano de seus lançamentos. Sendo hoje um resumo do início dos videogames até os longínquos anos de 1989. Bom, e aí, casters, quem é que tem o jogo mais antigo aqui? Eu não sou, deve ser um desses dinossauros aí, velho, né? Wilson ou Team Blue. É, o Team Blue aí, esse Tiranossauro Rex. Tá bom. Bom, o meu jogo mais antigo aqui é de 77. Alguém tem algum jogo de 77 aí? Olha, meu é de 82. Então pode tava, ir. Tava nem 86. Introduza-nos, então. Não, só... introduzi agora, logo no começo. Ah, faz já pelo vamos menos começar com essa viadagem, né, de novo, cara. Oh, todo sempre... jogo tem que estar uma introdução. Todo cast tem que estar uma introdução do cacete aqui. Puta sempre, cara, sempre cara. Eu gosto de um que é muito receptivo. É. Recepcionei Edu, recepcionei Reinaldo e Vantori. Ai, meu dica. Deus. Então, aí é rodado, viu? Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia, hein? O jogo mais antigo que eu joguei é o Air Sea Battle. Desconheço. Não faço a mínima ideia que jogo. Deve que jogo ser é de esse? Nave. Deve ser de nave, né? É um joguinho de tanque. É um joguinho que tu é um tipo uns canhãozinhos embaixo, sabe? Aí vai passando os aviãozinhos e aí tu acerta eles. Eles estão no mar, assim, numa ilha, alguma coisa assim. E, eles ficam e de plataforma é, tipo... É plata, é pra Atari, né? Nesse ano. Ah, só pra... Você não falou. Eu sei que é meio óbvio. Mas tem gente que não sabe. Ah, com certeza. Ou seja, maioria... Diogo, né? Diogo Neném. É. O papel eu não sabia aqui. O papel aqui eu não sabia de porra nenhuma. Ok, ok. Tá, então é 77, é o Air Sea Battle. E tem muitos jogos similares, cara. Bem, bastante parecidos, assim. São dois tanquezinhos e várias coisinhas passando e eles ficam atirando. Você teve esse jogo ou você jogou na casa de algum não, amigo? Não, só na casa dos amigos ricos, né, cara? No caso, nesse caso aqui, era o mesmo vizinho lá, o dono do Pac-Man lá. Meu Deus, é. Como esse moleque era arregão, velho. Alguém tem mais algum jogo aí? De... Esse ano não. Quando mesmo? 77 ninguém tem. Eu não. Ah, esse é o meu mais antigo. 78 alguém tem? Não. Não. Não, eu guardo minhas cartas nesse momento. E em 79 eu joguei o clone do Space Invaders, que é o Galaxian. E ele é melhor que o Space Invaders? Ou é? Não, é a mesma coisa. Só muda o nome. Meu estilo. É, só muda o nome. É tipo ele... Street of Rage e Baronoco, né? É mais ou menos aí. E aí, alguém em 79? Não? Em 80? Alguém jogou algum outro jogo em 79? Não? Não, não. Não. 79 tá nem no saco do meu pai ainda. Team Blue acabou de conquistar o selo Old Gamer. Pronto, já. Pá! Não, Old Gamer não, Jurassic Gamer. É diferente. Old Gamer é diferente, ele é o Jurassic Gamer. Jurassic Fossil Gamer, né? Se isso aqui fosse um vídeo, ia aparecer na tela um bad escrito... Já tô quase virando petróleo já, né, cara? Eduardo, você jogou algum jogo de 80? Então, cara, de 1980 eu joguei justamente o Space Invaders. É, mas como é que o Galaxy era clone? Space Invaders de 80? Como Sim. é que era clone se ele lançou antes, velho? Alguém perdi, não sei quem fui. Então, cara, ó, a fonte aqui, vou até procurar de novo aqui, ó. A fonte que eu consultei deu Arial Space Play. Invaders. The Cyclopedia. Cara, o arcade Space Invaders é de 78. Sim, o arcade. Só que eu joguei a versão de Atari. O que que acontece? O jogo ele foi lançado em 1978 para arcade e em 1980 a Atari fez a versão doméstica do jogo para os consoles. No caso, o console era o Atari 2600. É uma versão um pouco inferior da versão de arcade, tinha um pouco menos de cores e tal, mas não é uma versão... A jogabilidade ficou bacana, os sons ficaram bacanas. Ela só perdia um pouco em qualidade de cor e tal. E fez pouco? Muito sucesso. É. Eu acho que perdia muito de máquina, hein, cara? De máquina, acho que perdia muito. De fliperama na época era top, velho. Sim. Assim, cara. Tipo, levando em consideração que muitas TVs eram em preto e branco. É. E você entendeu? Não enxergava a cor, né? É. Então perdia totalmente as cores, né? Tá, cara. Pro pessoal que tinha a TV colorida e tal, era sensível à queda de cores, mas não era aquela coisa absurda, porque a grande maioria jogava era preto e branco. Eu mesmo já joguei Mega Drive preto e branco, tava nem aí, a fomeagem era tanta que não tava nem aí. Foi impagável. Somos dois. Joguei em preto e branco? O que isso falou? Mega Drive em preto e branco, joguei PlayStation em preto e branco. Isso que eu ia falar, eu joguei Play 1 em preto e branco. Eu joguei Play 2. PlayStation tem que ser sinistro, hein? Ah, louco. Play 1 em preto e branco. Eu joguei Play 2 em preto e branco, mas era em compatibilidade de paleta. É, eu também. Mas mais joguei, né, velho? É, eu tava olhando aqui, ó, no Google, o Galaxian. É, o Galaxian é exatamente igual ao Space Invaders e foi lançado em 79. Tá certo aqui. Então, mas foi o que ele falou, o Space Invaders em 78. Depois que foi pro arcade. Não, foi pro Atari. Atari. A versão doméstica do Space Invaders foi lançada em 1980. Aham. Mas o jogo mesmo, ele foi lançado em 1978. Foda-se essa merda, vamos. Define a porra de um ano aí, pronto. Define, é tudo velho, pronto. Eu joguei, eu joguei o forte downgrade do Space Invaders. Tem mais alguém com o jogo de 80 aqui? Eu tenho dois. De 80. Alguém tem? Não, eu não. Sou novo. Nilson? Não. Eu joguei o Boxing. Alguém lembra do Boxing? Ah, tô ligado. Eu já joguei esse Boxing aí. Ah, tá ligado. É bem simples, é bem simplesinho mesmo. É só porrada no meio da fuça. No nariz, né? É. Pá, pá, pá. Aí legal quando o cara acerta um soco, aí o cara, o bonequinho, solta pro outro lado e acerta outro também e começa. Pá, pá, pá, pá. Só que eu não sei vocês, mas eu acho que esses jogos hoje em dia são irrelevantes, cara. Era simples, velho. Não, cara. É simples pra ti que o jogo começou no Nintendo. Não, eu comecei na lapada. Eu comecei na melhor época. Não, a melhor época foi começar já desde o começo. Como é começar pela... jogando caixa de fósforo, velho? Cara, velho, começar depois que o troço já tá com o trem andando, não dá, velho. Tem que começar pelo início. Segunda geração. Eu aposto R$10 no Team Blue, velho. É, começar pelo início. Era legal o boxing, cara. Era muito legal. Perdi várias tardes com meu irmão. Já joguei, mas não. É, mano, é. Tá bom. Não mas supria era, o filtro era, de qualidade do Nilson, entendeu? É um alto filtro. Boxing era muito legal. Quem jogou, lembra com nostalgia no coração. Verdade, cara. Eu joguei boxing, eu só não tinha localizado ele na pesquisa aqui. Que adianta lembrar com nostalgia? Você vai jogar o jogo e o jogo não é bom, cara. Meu Deus do céu, velho, o jogo seu, era cara. Legal, cara. Na época era bom, cacete. Qualquer coisa que tu pegar de bom, antes, pô. Hoje é podre, velho. Não. E o jogo era politicamente época, correto. Você jogou na época? Você jogou na época. Aí, na aí época. Eu aceito. Aí pois eu é, aceito. Mas, agora, isso aqui, cara, essa lista é pra isso, cacete. Então, é pra quem jogou na época. Ah, sim. Tu falou que isso? Eita, ou tu acha que a gente fez uma lista de jogo que a gente jogou ontem de Atari? É, Wilson, esse tolete que tu fumou tava estragado, velho. Não, tá, não fumo nada, não. Uma pedra, mano. Cara, isso aqui é uma lista pra jogos que a gente jogou na época, entendeu? Eu joguei isso com 9 anos de idade. O primeiro jogo que eu joguei, um dos primeiros jogos que eu joguei foi Mario... O primeiro Mario, mas não foi em 85, porque em 85 eu tinha um ano de idade. Sim, mas depois, em 90 e poucos, não foi? Eu joguei em 91, 92. Pois é, esse jogo Mario do boxing... O Mario foi lançado antes de eu nascer, velho. Olha só, Nilson, o boxing foi lançado em 80. Eu nasci em 80, eu joguei esse jogo em 89, 88, cara. Ah, então não é na época, então já tinha coisa melhor. É isso. Como que não é na época? O que ai, que... caralho! Meu Deus, cara, era o que eu tinha acesso na época, eu joguei, na época. Nilson. Em 89 aqui já tinha altos clones já, velho, de Nintendo. Nilson, na mas época não pra que gente, dizer, velho. É não ontem. Na época, é porque no Brasil... Chegou tudo atrasado. É, cara. A eu gente sei que começou... chegou tudo atrasado, mas em 89 já tinha os clones de Nintendo aqui já, cara. Sim, mas velho. Eu, mas eu o não Nintendo tive acesso. Era um videogame muito caro. Muito mais caro. Era tipo um PlayStation 4 da época de hoje. Eu sei, velho. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que, tipo assim, ele jogou em 89, mas já tinha outra coisa melhor, entendeu? Mas eu não conheço. Cara, mas ele lembra com nostalgia, PlayStation 4, velho. A gente tá certo, tá certo. Velho. Tá certo, tá certo. Seu próximo jogo, Tim. Outro jogo de 80 que eu joguei foi o Skin, que é o Ski, né? Ah, cara, descia... que era o Skin, cara, descia uma montanha esquiando, tinha que passar no meio das bandeirinhas. Ah, velho, esse jogo eu joguei, velho. Que vinha uma porra de um pé grande e pegar o cara, depois o cara andava muito rápido, velho. Eu não lembro disso aí, não, cara. Tem um pé grande, era um bicho de neve, sei lá o que porra era. Eu joguei isso aí, velho. Eu não lembro disso, cara. Eu lembro desse de passando. Vai ver porque eu morria sempre nas primeiras bandeirinhas. Era muito legal, cara. O jogo era cabuloso. Eu gostava desse jogo também, só que eu ficava muito irritado, porque toda vez que eu passava da onde eu morria, esse bicho vinha me pegar e acabou o jogo. Não, isso aqui era hardcore, mano. Era bom, era bom. 81? Ou não, peraí. De 80 alguém mais tem aqui ou não? Não. Não? Não. Não. De 81? De 81 eu tenho um jogo, talvez um dos mais famosos da lista dos jogos de Atari, que é o Asteroids. A versão doméstica do Asteroids, que o fliperama... O arcade foi lançado anteriormente. Em 80... era pra Atari. Sim. E em 1981 trouxeram pro Atari 2600. Ah, mas... joguei Asteroids. Cara, Asteroids basicamente... Ele é famoso porque ele já apareceu em filmes. Muitos filmes da década de 80. Que mostram lá casas de fliperama e tudo. Tem um fliperama do Android. Do Asteroids. É, tem um episódio de Simpsons. Em que o Bart consegue fazer um recorde no fliperama jogando. É justamente um fliperama de Asteroids que ele tava jogando. E o Asteroids é uma navinha no meio da tela. Ela é estática. Você movimenta a direção da navinha com o controle e atira nos asteroides que vão passando. E quanto maior o asteroide você atira, ele fragmenta e vai fragmentando em pedaços menores pra você fazer até explodir por completo e fazendo a pontuação. Isso aí nos arcades era bem famoso. Sim, é, cara. Verdade. Nos Estados Unidos teve campeonato e tudo. Esses jogos de fliperama antigo... Era irrelevante. Que era o... Não. O único desafio que tinha era de um cara ficar desafiando o outro quem fazia mais pontos, né, cara? Era que era melhor. É, tipo assim, você fez 1 milhão, eu falei, não, agora eu vou lá, vou fazer 2 milhões. Era assim, cara. É tipo o jogo da cobrinha no celular, pô, quando surgiu. É passar era bem a maioria dos jogos de Atari era bem casual mesmo, cara. Isso, por isso que hoje os casuais fazem tanto sucesso. É verdade. Muito obrigado, eu não faço parte dessa estatística. Cara, olha, se eu disser pra ti o tanto de coisa que tu não faz parte, não faz ideia. Meu Deus, velho. Nossa. Pessoal, tá bom, tá certo. Acalmar vocês aí um pouco. Tá certo? Vamos focar no cast aqui sem se agredir, gente, por favor. Old Gamers, vocês são Old Gamers e tal, tá? Vocês que são bons dinossauros aí. Vocês, calma aí, diz ele, né? Ai, ai, ai. Cara, mais algum de 81? Eu tenho aqui. Então, em 81 eu nunca tive. Eu joguei o Freeway. O Freeway, que era o da galinha. Como é que era? Galinha atravessando a rua? Isso, nós já falamos dele já. Galinha atravessando a rua. É, joguei. Isso, que era no esquema do Frog, aí. Já joguei essa tosqueira aí. É, mas esse deu origem ao Frog, porque veio antes. Sim. O Frogger veio depois. Aí, eu joguei essa bodega aí, cara. O Frogger é de 82. Ele ouviu. Tu jogou, Nils? Joguei. Era tão irrelevante que tu nem botou na lista. Não, pra mim, Atari não... Isso. Imagina um mundo sem Atari, né? O que que seria de ti hoje? O que que tu estaria fazendo? Muito obrigado. Ah, seria muito feliz. É. Não existiria o Mario sem o Atari. Atari é tão bom que faliu, cara. Isso. Opa, é. Uai, o Dreamcast era tão bom que faliu. E era bom o Dreamcast. Viu? E era bom mesmo. O Sega Saturno era bom e faliu. Já não posso dizer o mesmo do Atari. Cara, o seu foi fodido, velho. A lógica funciona quando eu quero. Cara, o Neilson é hoje gamer reverse, cara. Tá louco. Atari pra mim, velho, eu joguei, mas não... Sei lá, cara. Tá louco. Eu sou de gamer, coisa velha. Isso aí é a mesma coisa que o cara andar de New Beetle e dizer, Fusca não, né, Fusca não... Não faz diferença. Merda. É uma merda, não faz diferença. O caso do Neilson, velho. O caso do Neilson é que ele é o Benjamin Button do É não, filme. Cara. É a mesma coisa que aconteceu com o Felipe, cara. Eu joguei Master System antes, Nintendo. Quando eu vi um Atari, pra mim, não... É, isso é foda. Isso aconteceu. Eu tava numa época que já tinha coisa melhor. Então pra que eu ia voltar, cara? Não, mas é ótimo. O problema é que tu tá desmerecendo, velho. Exatamente. Porque não é porque você mim, tem antes porque os pra outros. Mim não traz nostalgia, entendeu? Tudo bem, mas desmerecer uma coisa importante, né? Todo mundo sabe aqui que a Atari foi uma das... Isso que eu tô falando. A Atari teve importância sim, com certeza. Exatamente. Se não fosse a Atari, não existia os videogames novos. Exatamente, mas... é isso que a gente tá falando. Se não fosse a Nintendo, a gente não jogava esses jogos. Porque a Nintendo que salvou a indústria, cara. Sim, mas se não fosse a Atari, a Nintendo não existiria. Tinha indústria. Não tinha o que salvar. É. Na verdade, se a gente mudar qualquer uma das coisas que aconteceu, não teria nada. Exatamente. Exatamente. Isso mas é, mas é sempre não, isso um eu aceito de boa, cara. Mas os jogos de de Atari eu não consigo, entendeu? Não consigo jogar. Conseguem te prender, no caso. Edu. Oi. Qualquer coisa não. O ET poderia não ter sido lançado, velho. É, alguma coisa boa tinha que ter na história, né, cara? Se o ET não tivesse sido lançado, não se saberia o quão ruim pode ser um jogo. Feito às coxas. Tem jogos piores. Tem o Superman não, 64, velho. Mas o que que acontece, velho? O ET foi um jogo feito às coxas. O cara teve 2 meses pra fazer um jogo. Não, e o cara não, costumava não, fazer jogo semanas. De longo. É isso aí, quase 2 meses. Cinco semanas. Puta que pariu. Foi um jogo totalmente feito às coxas, velho. E quando você vê a sacada do jogo, a ideia do jogo, o que é que você realmente tem que fazer, o jogo é fantástico, velho. Só que o Atari não suporta a ideia que o jogo tinha, saca? Se ele fosse feito pro arcade, o jogo teria sido fenomenal, cara. Porque o arcade teria mais memória pra te dar os recursos que o jogo teve. E mais tempo. Tem que ter tempo de desenvolvimento o jogo, cara. Sim, então você tem um remake do ET. Não, muito obrigado. Boa, Diogo. Vai, olha, que sacada. Vai, boa. Vamos. Adorei. Ô, vai. Agora deixa eu me enfiar de vergonha aqui no buraco. Só um minuto. Por que isso? ET HD Edition. Vai vender. É que o Edu tinha um cartucho, né, velho? Então ele prezava realmente. Bom, vamos pro meu ano favorito agora. Vai lá. 81, mais alguém aqui? Não. É pra passar pro ano favorito do Team Blue, velho. Só Team Blue que vai falar aí, até 85, só Team Blue que vai falar. Não, 82 eu tenho muitos jogos. Eu tenho um jogo 82, pô. 82 também tem. De 82 aqui alguém tem? Eu, velho. Deixa os caras calados aí, porque senão eu não vou conseguir falar nesse cast, né? Vamos lá. Pac-Man, 1982. Pronto, foi o único que eu joguei. Foi o único que eu joguei do Atari e nunca mais eu olhei pra cara do Atari na minha vida em relação a jogo. Tá vendo? Começou mal com esse Pac-Man de Atari. Mas recente tu falou que tinha jogado Ski, caralho. Como é que agora foi o... Não, eu joguei Ski, mas eu não joguei no Atari, não, velho. Joguei naquele disquete ceboso do... Parecia uma folha de papel, velho, no computador que meu pai tinha. No MSX, um negócio assim. Isso. Ah, ok. O Pac-Man eu joguei também. Ele é um caso dos fliperamas, dos arcades, que fizeram um downgrade pro console. E o downgrade do Pac-Man ficou horroroso, velho. Eu gostei, como eu nunca tinha visto nenhum outro jogo na vida. Pra mim tava quem bom. Quem jogou o Pac-Man de máquina, quando viu de Atari, eu acho que tacou o cartucho longe, velho. O engraçado é você pensar o contrário, né? Quem jogou o cartucho foi jogar a máquina, abraçou a máquina, beijou, dormiu com ela... Levou pra casa. No caso de amor. Ah, eu adorava a Pac-Man. Não interessa que era forte ou ruim, porque eu não conheci o original, então, por mim... Não, Pac-Man é bom até hoje. Eu também não conheci o original, mas vieram outras versões de Pac-Man depois, melhoradas, que fazem mais jus ao arcade. Esse downgrade do Atari, ele era muito monocromático. Você tinha uma cor pro fundo do cenário, que geralmente era azul ou preto. Os comprimidinhos e o Pac-Man eram amarelos, os fantasminhas eram um azul brilhante, um negócio assim. Atari é quatro cor, era quatro cores só. Então. Tá parecendo alguém que conhece de outro cast. Tem que começar de baixo, né? Começar cara, de quatro, já era tá falando. O Atari competia com computadores monocromáticos. Eu cheguei a jogar Karateka no MSX. O monitor ele era só verde. O jogo era todo verde. Oxi. E quando você jogava um jogo semelhante no Atari, você tinha ali cores, saca? Tinha variação. Tinha mais três, olha só. Que evolução. Aí você botava aquele óculos 3D antigo, né? Que era vermelho e azul. Aí dava três cores. Nossa, era muito engraçado aquele óculos. Velho, eu tinha um óculos desse cinema, Jurassic ver Park, aquela velho. Pedra, velho. Velho. Eu tenho o óculos do Jurassic Park 3D. Pô, velho, eu tinha o óculos do álbum do Doritos. Do. Álbum do Doritos. É, velho. Eu tenho do álbum de figurinha do Shrek. Ai, não, tá de sacanagem. Seu álbum, ué? Não, da minha. Pô, velho. Eu peguei naquela época de criança tinha altos negócios legais, cara. Tinha o chocolate surpresa. Vinha dos dinossauros, velho. É, cara. Puta, era muito bom, velho. A Elma Chips tinha um negócio de dinossauros lá, que cada salgadinho tinha um dinossauro do sabor do salgadinho. O massa é que o Elma Chips antigamente vinha a chips, né? Hoje em dia vem A e sacola. É, hoje em dia é chips. Ai, ai. Bah, o que mais tem aqui pra vender é os Ruffles sabor pulmão. Opa, Ruffles, sabor pulmão? Não entendi essa não, cara. Como não, velho? Nossa. Pro ar, cacete. Ah, sim. Ele riu do quê? Eu queria saber. Ei, alguém tem mais algum jogo aí, velho? Pra alguém falar? Tem mais alguma coisa de antigamente? Ah, não, é jogo. 80 antigamente tem. Tá, 80 o quê? 82, né? 82. 82. Eu posso falar minha lista? Não. Fala um, pode. Já falou. Ah. Ou não? É, o Pac-Man partilhou com o Zoo, o Pac-Man. Isso. Fala aí, Eduardo. Então, eu joguei outro que eu joguei de 1982. É o famosíssimo Donkey Kong, também conhecido como Jumpman, versão de Atari. Ah, eu não joguei isso aí. Puta, eu não joguei. Aí botei fé, aí botei fé. Incrível que parece que um fliperama dessa porra, velho com força, velho. Esse jogo é o jogo que trouxe o Mario pra vida, digamos assim. Tá ligado? Esse é o porte do arcade, né? Ele tinha o fliperama. Ele tinha um fliperama, tá ligado, nesse jogo, sim, né? Sim, ele era vilão, é? Ele era vilão? Não. Não, não. O Donkey Kong era o vilão. Ele tinha raptado a princesa. Mais ou menos, né, gente? Hoje a gente... Se for bem a fundo na história, é mais ou menos. Você falou que ele tinha raptado a princesa Peach, mas na época nem tinha nome. O Mario nem tinha nome, né? Era Jumpman, né? Era Jumpman. E a mulher... Na verdade, a história era um macacão raptou uma mulherzinha e o carinha ia subir o prédio pra simples. Pegar... É um conceito, né? Não é uma história, é um conceito, né? É um conceito. Lembro King Kong, imitando o King Kong, imitando o King Kong, né? Isso. Mas me diz, olha só, ô Diogo. Eu. Tu consegue me dizer algum outro jogo que tem esse mesmo macaco? Diogo. Nossa. Diogo. Esse mesmo jogo que tem esse mesmo macaco? É. Não, velho. O jogo do Donkey Kong, o próprio Donkey Kong, né, porra? Tirando esse jogo, não. Não, mas não é o mesmo macaco. Ah, o mesmo macaco do jogo, aquele macaco. Qual o Donkey Kong tá falando? O Country? É, tem os jogos do Donkey Kong, o novo, mas não nenhum, é aquele... Nenhum deles é esse. Mas nenhum deles é esse. Que jogo é? Tem um outro jogo que ele participa. Tá, tem outros, né? Mas teve um bem famoso que ele participa. Mas não é esse Donkey Kong, é outro jogo. Tá, mas qual? É o Smash Bros. Não, seria o Super Mario Kart. Isso. Só que quem participa é o Donkey Kong Jr., que tem o jogo também, Donkey Kong Jr. Esse aí não é o Donkey Kong Jr.? Não, esse é o Donkey Kong, que seria, na verdade, o jogo seria Popeye. O macaco seria o Brutus. Isso, Brutus. O macaco seria o Brutus, a menininha seria a Olivia e o Jumpman seria o Popeye. Isso. Só que por questões de direitos autorais, o jogo não pôde sair dessa forma. Então, em cima da hora, eles mudaram o sprite do Brutus pra um macaco, um gorila. Que foi o Shigeru Miyamoto que fez, né, cara? Exatamente. Que curiosidade foda, velho. Essa aí eu nunca ia imaginar que o marinheiro Popeye ia sair. Pô, muito foda, velho. Muito foda. Tá, mas e aí, e o Donkey Kong Jr.? Qual é o jogo dele? E o jogo do Donkey Kong Jr. seria o jogo que trouxe o Mario como vilão, que é o jogo que o Diogo comentou. Ah, aquele, o segundo, no caso. O segundo. Tá preso lá. O Mario rapta o Donkey Kong. E aí o Donkey Kong Jr. salva esse. E você vai jogando com o Donkey Kong Jr. também. É a mesma mecânica. Você vai pulando, vai descendo. É o mesmo que tá no carrinho lá. Exatamente. Não tem os cipozinhos ou não pra você subir? Isso. Com o Jumpman tem as escadinhas. Com o Donkey Kong Jr. você tem os cipozinhos. Isso. Esse eu joguei. Parabéns. Olha aí, velho. Esse também tá na lista, só que esse é de 83. Ah, sim. Mas cipozinho pra mim lembra Pitfall, velho. Que também é outro jogo de Atari. Eu tenho aqui na minha lista de 82 o Air Riders. Air Rider. Como é que é o nome? Air Riders. Air Riders. É de aviãozinho? Air Raiders mesmo. Aí, nosso parceiro Impugnatus aí, dá pra dar umas aulinhas ao nosso grande amigo Team Blue aí. Cara, okay? Antes disso, alguém tem que me dar uma aula de português, por que que eu vou? Como é que eu vou aprender inglês, cara? Eu não sei nem o português mesmo. É, que estilo de jogo é esse aí, Team Blue? É assim, tu é um joguinho que tu vê em primeira pessoa de dentro do avião. E aí fica passando uns três aviãozinhos na tela e tu tenta acertar eles, assim, entendeu? É um simulador, então, né, cara? É como se fosse o mesmo o Ace Combat, só que de dentro. É um simulador, pô. Não é aviãozinho, não. É simulador. Estão dizendo aí, então, que isso aí é o Flight Simulator do Atari. É, justamente. É quase por aí. É quase por aí. É muito bom, cara. Eu lembro desse joguinho. E os sons dele é muito parecido com o do Enduro. Tem muitos sons dele que é copiado do Enduro. Bacana esse jogo. Deve ser bom esse jogo. É bom mesmo, cara. Eu gostava de jogar essa porra. É, mas tu gostou do Pac-Man, do Downgrade lá todinho? Não tem muito sentido. Ele não conhecia o Pac-Man normal, entendeu? Um não jogo sei, que pô, eu joguei desse ano, de 82, que é de navinha também, é o River Raid. Aí, River Raid eu conheço. River Raid, ele é um dos jogos que. É um dos jogos que eu acho, pra mim, é um dos mais bonitos de Atari. River Raid tá na minha lista também. Aí você ia, atirava no fuel, aí ficava sem gasolina pra passar e se fudia. E se fudia. O que tu falou sobre o River Raid, ô Nils? Você dava um tiro no fuel naquele... Não, antes. A primeira coisa que tu falou sobre o River Raid. Não entendi, eu já joguei. E o que tu achava do jogo? É legalzinho, cara. Ah, olha só, gente. Apareceu um joguinho legalzinho. É, mas não dá vontade de jogar, não, cara. Ah, tá bom. Aquele cara, silêncio mútuo. Eu vou dizer pra vocês que o River Raid, eu cheguei a jogar no Atari na casa do meu irmão, mas o lugar que eu mais joguei River Raid foi no Master System, cara. Ele tinha na memória do Master System. Foi o começo do shooting up, né, cara? Então, é. Eu tenho que relevar, né? Porque eu amo esse estilo de navinha aí, cara. Então, tem que estar bem, né, cara? Hein, Eduardo? Nesse mesmo ano teve o Frogger também, né? Sim, nesse mesmo ano também teve o Frogger. Então, é o jogo do sapinho, isso, que é inspirado no jogo da galinha que o Team Blue jogou. Outro jogo que eu tenho na minha lista aqui, Eduardo, que é só nós que temos um jogo de 82 aqui nessa porra, né? Sim. Não, calma, mas eu tô... calma. Não, eu tive aprender também. Eu falei o primeiro, pô. A gente vai aprender também. Um joguinho que eu tenho aqui, provavelmente tu deve ter jogado também, é o Chopper Commander. Cara, esse eu não conheço. Não conhece? O de helicóptero? Não, esse eu não conheço. Era um jogo de plataforma, e aí tu era um helicóptero, e tu ia pra esquerda ou pra direita, destruindo umas outras naves que queriam destruir uns caminhãozinhos que tava andando embaixo. Você tem mais jogos aí na sua lista, Team Blue? Tem mais dois. Fala aí, eu tenho também, fala aí. Então, o outro jogo que eu joguei aqui de 1982 é o famosíssimo Pitfall. Isso, ele foi lançado também em 1982. É um dos jogos mais famosos da Atari, que depois da falência do console, rendeu continuação pros consoles mais novos. Tem uma versão dele pro PlayStation. Pá, eu joguei muito a de NES e joguei também a de PlayStation, mas a de NES é sensacional, cara. A de NES é muito boa, cara. Eu só vi alguns amigos jogando nos consoles. Eu joguei no gratis. MSX. Ah, quem tinha dinheiro é outra coisa, por isso você jogou no MSX. Pois é. Eu nunca joguei Pitfall. Pensei que ele ia falar outra coisa. O último jogo da minha lista aqui de 1982 é Raiders of the Lost Ark, também Nossa. Conhecido por Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Nossa, era bom o jogo? Não, eu não joguei esse. Cara, era um jogo muito legal. Ele era um Pitfall melhorado. Uncharted do Atari. Um Uncharted do Atari, cara. Bem, bem colocado, Zu. Começou as blasfêmias. Cara, eu vou procurar uma foto dele aqui agora. O jogo ele era bonito, velho. Se for, eu acho que já vi imagens desse jogo. É como se fosse um Pitfall com carinha de chapéu, não é isso? Exatamente. Só que você vê, o cenário é mais bem desenhado. Você tem aquela cena do filme que a bola vai caindo atrás dele, que ele tem que sair fugindo. Ih, você rapaz, entra no negócio filme. De bola caindo atrás do cara e fugir é osso mesmo. Nilson, não viaja, que eu sei que tem jogos aí que tu gosta e tem umas duas bolas correndo atrás da pessoa. Para de onda. Não tem, Nilson? Diz não, que não. Não. Diz que tu não vai joga fora. Nenhum jogo que tem uma bola grande correndo atrás do personagem. Ah, é fora, daí. Lembra da Resident Evil 1? Essa parte eu esqueci, pô. Ah, meu Deus. Resident Evil 4? É, o 4 também. Ficou até quieto, viu? Deixa abaixo, pô. Abraçou as bolas e ficou quieto. Abraça as bolas aí, Nilson, e fica quieto. Caralho, o cara... O cara sai espalhando pra todo mundo, mó vacilão. De 82, agora o Team Blue que tem, né? É, eu tenho aqui o Command Raider. É um joguinho de canhão. De novo, hein? Você gostava de infantaria mesmo. É, não era meu, né, cara? Eu tinha que jogar o que os caras deixavam jogar, porra. Seu amigo era o cadete, né, do exército. É, olha aí a imagem aqui, legal. Show de bola. Ah, eu também mandei uma aí do Indiana Jones. Não. Ah, apareceu sim. Aí é moral, Indiana Jones. Não dá nem pra saber. Caramba, velho. Esse aí eu jogava e jogava bastante. Viu só? Viu, Eduardo? Te falei, pelo nome não dá pra saber. Tem que olhar a imagem. Cara, esse aí eu jogava. E esse joguinho era muito bom, velho. Era muito bom. Jesus. cara, tem que exorcizar o Neilson hoje, cara. Neilson, dá um valor aqui, ó. Vê esse efeito de manhã, de fim da tarde aqui, de fundo, velho. É um bom efeito, velho. É um bom efeito pra época mesmo. Pra época é muito bom, pô. É. Só que eu acho uma merda. Pra hoje eu concordo que é uma merda. Tudo ao quadrado é merda, ventilador, velho. Eu não tô comparando com o de hoje, não, pô. Só tô comparando uns 2 anos a mais que esse jogo. Olha, aí. Comparar com hoje é complicado, porque tem gente que desenha pior que isso, velho. Pode falar muita coisa. Eu mesmo, quando jogo com imaginação, é assim, velho. Eu acho que minha filha desenha melhor que isso aí, cara. Eu falei isso. Olha a risada que... E qual o seu outro símbolo? Não é só? O último jogo da minha lista, eu pulei ele aqui sem querer. É o ET, que é de 1972. Mas quem já falou... Pulou de propósito e esqueceu, cara. Pelo amor de Deus, tem que esquecer isso aí mesmo, cara. Deixa isso esquecido. Deixa isso enterrado, velho. Deixa isso enterrado lá naquele deserto, né? Os caras já desenterraram e estão vendendo por $1,000 no eBay. Não dou uma pinga e com torresmo naquilo. Antes de passar, só uma pergunta, que vocês estão falando muito de jogo que teve downgrade, né, entre aspas, pro Atari. Esse downgrade era muito agressivo mesmo ou era tipo só. Demais. Muito, cor. Cara, muito. Parecia dois palitos lutando, velho. No caso de Pac-Man, por exemplo, horrível. Significou quase a falência do Atari. Exatamente. Caralho. Do ET, então, Jesus Cristo. É, o ET. Não, mas o ET não é porte. Ele não é, porte de nada, ele é o ele jogo. É ruim. Ele é ruim, ele é de qualquer ruim. Jeito. Cara, o jogo não é tão ruim, cara. Só é a pior coisa que eu já vi na minha vida até agora. O Neilson tá agressivo com o Atari, velho. Tem calma, velho. Isso aí é raiva, tem que fazer uma pauta de dois jogos. Seu rabo. O que é isso? Caralho. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, pô. É isso aí, então continua. Vamos lá. Não dá uma piroca. Velho, a ideia do ET era muito legal. Piroca, a ideia do ET era muito legal, cara. Você jogava com o ET. Você tinha que reunir os componentes pra você construir o telefone, pra você poder ligar pra casa, pra você poder fugir. Só que nisso, o pessoal da polícia lá, do FBI, sei lá, o pessoal de jaleco marrom, tava te perseguindo. E se eles te capturassem, você, tipo, caía pra uma parte do cenário que você tinha que voltar, que era o mapa da cidade. Em cima, ele ficava com a setinha te indicando pra onde você tinha que ir, que tava o próximo pedaço do telefone. E você tinha um tempo pra você conseguir montar o telefone. À medida que você ia andando, que tudo que você ia fazendo, o medidor de tempo, ele ia diminuindo. Você tinha que reunir os pedaços do telefone. Peraí. Quer dizer, o ET foi o primeiro jogo de mundo aberto, é isso? Ah, cara, meu Deus do céu, cara. Puta que pariu, velho. Para. Ô, Eduardo, mas onde é que tá o grande problema do ET, então? Porque eu nisso aí, nesses 30 segundos que tu falou do ET, tem muito mais conteúdo que muito jogo do Atari tem, cara. Sim. É justamente esse que é o problema. O jogo, ele tem conteúdo e os outros jogos do Atari não tinham. Ah, é um Dreamcast do Atari. O que que acontece? O jogo, ele exigia que você... Eu sou a blasfêmia de novo. Eu até fiquei quieto nessa, porque não tinha alguém aliás, vai apanhar hoje, sério mesmo. O que que acontece? O jogo, ele era complexo nesse ponto. Você tinha que procurar o item. Você tinha vários negócios de informações diferentes. Você tinha uma coisa te indicando onde estava o item que você estava procurando. Um lugar marcando o que que você já tinha. Um local marcando o tempo que você tinha para completar a fase. Isso era coisa inexistente no Atari até então. E o manual, o jogo não tinha instruções. O manual não avisava como que você ia jogar. Só que o pessoal não lia o manual para jogar. O pessoal simplesmente pegava o jogo, tava acostumado ali com movimenta e atira, e pegava um jogo complexo desse, praticamente um mesmo. RPG, saca? É bem isso aí mesmo, o pessoal tava acostumado com casualidade. Enchendo a bola de um jogo lixo, isso aí, então vai indo. Peraí, Edu, então você falaria que tipo se o ET fosse feito pra outro videogame, provavelmente ele seria muito melhor. Com certeza, cara. Se ele fosse feito pro Nintendinho, ou pro Arcade, pro Master System... que tem recursos melhores e usasse a mesma ideia, ele seria um jogo excepcional, cara. Meu Nintendo tem jogo bom, não tem essas bosta, não. Que isso, Nilson? Calma aí, Nilson. Olha aí, Nilson. Imagina puta, o jogo do ET, mais ou menos na pegadinha do Zelda. Você andar pelo mapa igual o Link anda, recolhendo os itens, tendo pessoas te perseguindo e tal. Eu não gosto de Zelda mesmo, então pra mim não fez diferença. Olha só quem tá blasfemando aqui, então. Ah, é chovendo molhado. Não, eu não gosto de... Aqui, peraí, eu não gosto de Zelda, mas não fico falando mal de Zelda, não, velho. Fica assim, fica. Eu não gosto de Zelda, mas não falo mal, não, dele. Entendeu? Eu fico na minha. Agora eu vou ser polêmico. Eu acredito seriamente que ET foi um jogo muito bom. Ele não foi um jogo ruim, ele foi um jogo muito bom. Esse menino foi abduzido pelo ET mesmo. No fim das contas, ele era tão bom que ele não foi bem aproveitado porque o pessoal não soube aproveitar o jogo. Se ele tivesse sido lançado com um pouco melhor tempo de produção e pra outro console, ele seria um jogo bacanão demais. Quem tá ouvindo o cast aí, bota nos comentários aí. Eu quero ver qual a opinião que vocês têm do ET aí? Mas a gente quer a opinião de quem jogou ET. Quem jogou ET, tem que quem ter jogou jogado. ET, não adianta só ver vídeo não, velho. Quem jogou aí, se matou... Não fala nada. Quem jogou se matou, velho. Não adianta, eu tenho Eduardo. Ô Eduardo, olha só. Eu nunca joguei ET, tá? Mas assim, eu acho, cara, que tu saiu do cinema, pediu pra tua mãe comprar o ET, ficou chorando na frente da loja pra tua mãe comprar o ET. Era isso mesmo. Eu acho que foi isso que aconteceu, cara. Tu saiu do cinema, ficou chorando na frente da loja, chegou em casa, não conseguiu jogar no primeiro momento porque ficou chorando que tinha o ET. E aí por isso que tu lembra tão bem do ET, cara. Sua mãe foi lá, pagou o produtor, ele melhorou o jogo, só a sua fita ele melhorou, velho. Não é possível. Eu acho que tá na imaginação do Edu, só pode essas porra aí. Então tá aí, ó. Gostei do desafio do Nilson aí, ó. Os ouvintes que jogaram, quem jogou, ET não é quem jogou hoje no emulador, caralho. Jogou na época, né? Ou depois, mas jogou ET no Atari. O que, que ele achou do jogo? Não vai ter um comentário. Vai chegar 30 comentários. Não vai ter um comentário. Bosta. Não vai ter um comentário. Porque essas pessoas tudo já morreram. Ai, ai, ou tô no asilo ou já morreram. Vamos lá. 82 fechou então? Fechou. 83, alguém aqui? Eu tenho. Cara, velho, jogou quanto jogo o tempo todinho, pô? Eu também tenho. Ô, velho, eu joguei muito. Você foi pra escola, Edu? Você foi pra escola? Eu ia, cara, pior de tudo. Eu, pior de tudo um foi. Atari debaixo do braço. Por aí. Caraca. O primeiro joguinho da minha lista é um joguinho famoso, é o Bob's Going Home. Ele Bob's é um... Bob's Going Home. Bob's Going Home. Manda link. Bob's Going Home é um joguinho bacaninha. Você joga com o Bob, que é um gurizinho que tá perdido fora de casa. Você tem que atravessar algumas telas, que tem alguns buracos, uns negócios pra você ir desviando. Quando você chega no finalzinho, você vai pra casa. E quando ele entra em casa, ele toca um pianinho. A cena é ele entrando em casa, toca um pianinho e tal, e pá. Aí muda pra um zerada profissional. Finalizada. Bob, vai pra casa! Mas alguém aqui de 83? Sim. Então falem. Fale da minha lista. Então, o outro jogo da minha lista de 1983 é o que a gente já citou anteriormente aí, o Donkey Kong Jr., a continuação do Donkey Kong, que apresenta o Donkey Kong Jr., que é a personagem que participou do Super Mario Kart, de Super Nintendo. Que esse aí tem até pro Nintendo, né, esse jogo aí, cara. Sim. Só que eu joguei a versão de Atari. A de Nintendo eu não joguei, não. A versão de NES eu joguei. É bem simplesinha mesmo. É aquele lá de ficar matando... De ficar pegando as frutinhas, né? E pular de um galho pro outro, subir antes que o cara... Nem lembro direito, tem muito tempo que eu joguei, cara. É o que posteriormente virou o Mario. Legal. O outro jogo que eu tenho na minha lista de 83 aqui, cara... É o Enduro, né? saudosíssimo Enduro, que eu tô tentando zerar até hoje e não consegui. É, você vai ficar até 2099 e não vai zerar essa porra. Vai conseguir. Aqui. Ele tá na minha lista também. O Enduro é um jogo infinito. Ele é só por pontuação. Você jogava e gostava? Joguei Enduro. Joguei. E você gostava? Virava à noite. O Enduro é um jogo muito legal, cara. Porque você começa a pista ali durante o dia, aí vai anoitecendo, aí tem a neve, aí volta à noite, aí vai começando a amanhecer de novo, aí vai passando. Tipo, você tem uma progressão do que tá acontecendo. Passa, não é aquela os anos, coisa, né? Cara, o cara sempre correndo. Aí você vira a caveira e ainda tá lá em cima do joystick ainda. Tem mais algum aí, Edu? Eu tenho, cara. Eu tenho aqui um joguinho famosinho que é o Frostbite. Frostbite, mas não joguei. Frostbite, é o joguinho do iglu que fica pulando em cima dos gelinhos, é? Exatamente, cara. Você joga com esquimozinho, tipo o Frogger. Você tem que atravessar a tela pra chegar até o igluzinho. É, e tem o urso que fica correndo atrás de você, né? Isso, é legal. Exatamente. Joguei isso também. Isso aí, cara, pra quem não tem nenhum jogo na lista, como o Nilson jogou, né, cara? É porque meus jogos são tudo de NES. Eu tô esperando chegar a minha vez. Sabe, pilantra. Eu tenho um na minha lista aqui, eu não sei se a maioria conhece, mas o Eduardo com certeza conhece. Se não tá na lista dele, ele vai lembrar. É o Real Sport Tennis. Real Sport Tennis, tá na minha lista. Ah, show de bola esse joguinho, né, cara? A mecânica dele era muito interessante pra época, né? É difícil de jogar pra quem não sabia. Sim, cara, era um joguinho até complexo, pra falar a verdade. Geralmente é difícil de se jogar quando o cara não sabe, né? Não necessariamente, porque hoje em dia, né, a gente sabe que tem aqueles tutoriais infinitos do começo do jogo. Aí a fotinha, lembra até hoje. Não, mas a gente tá falando dos jogos antigos, então realmente era muito difícil. Não tinha tutorial, não tinha porra nenhuma. A fotinha do Frostbite aí, lembra dessa porra? Da Activision, né? Esses jogos antigos, eles ficavam com o nome da empresa embaixo do jogo, ou é porque o screenshot tá assim? Não, porque tinha espaço sobrando, né, então? Olha a zoeira, hein? Olha lá, Mas geralmente no próprio jogo ficava o nome da desenvolvedora do jogo aparecendo em algum lugar. Activision, Atari. Eu tava vendo a minha lista, cara, como tem joguinho da Activision, né? Vocês sabem que a Activision era o pessoal da Atari que depois que foi vendida pra Warner lá, eles criaram outra, né? Sim, sim. Aí eles criaram a Activision pra produzir jogos. Isso. Desconheci esse fato. Próximo jogo da minha lista aqui é um jogo que eu já fiz até uma crítica na Alvanista, que é o Halloween de Atari. Ah, eu vi esse jogo, já vi muito vídeo. Joga a imagem aí pra me ver. Vou jogar a imagem. É que todo mundo chamava de Sexta-feira 13, né, Eduardo? Exatamente. No Brasil. Então, aí se você falou Halloween, eu não conhecia. Agora Sexta-feira. Eu joguei. Eu conheço Sexta-feira 13. Joguei e achava foda. No Brasil, o cartucho veio como Sexta-feira 13. Blue, na moral, eu já vi chato, mas feito você, velho. Tá pra nascer, na moral. Cara, você não viu nada ainda, velho. Você não viu nada. No Brasil, com o nome de Sexta-feira 13, você jogava com uma menininha que tava fugindo ou de alguma coisa, sei lá o que tava acontecendo. E vira e mexe aparecia o Mike Myers te perseguindo. Myers, pô. E cortava a cabeça da menina e ficava aquela musiquinha. Gente, né? só uma coisinha curiosa que eu tô vendo nessa imagem aqui que o Eduardo postou. Dá uma olhada naquele gurizinho ali embaixo. Por que que ele tá com a piroquinha dura? Que isso? Ah, para, velho. Olha lá, cara. Olha lá, não tá? Tanta coisa pra reparar, o cara repara da piroca. Não, peraí, tanta coisa pra reparar? Como assim, cara? Tem uma tela com três cores e uns quadrados preto e o cara me diz que tem tanta coisa pra reparar. Não, peraí. A tela tem mais três cores. Rapaz. Mas... Olha lá o gurizinho lá. Alguém me explica por que ele tá de piroquinha dura. Explica pra mim, moral, por quê? Na moral, isso somente um gaúcho consegue enxergar essa porra. Eu quis desviar o assunto pra que não fosse a piroca, mas o Team Blue voltou pra piroca, então tá todo mundo aí de sopa. Mas não tem por que desviar, cara. Não tem por que desviar. Eu quero entender por que da porra dessa piroquinha do guri ali. Ele quer entender a piroca, velho. Você faz o seguinte, velho. Você vai estudar biologia e entenda das pirocas. Vamos mudar o foco, pelo amor de Deus. Passa pro outro jogo aí, porque daqui a pouco ele vai dizer que estão estrupando a menina também. Outro joguinho que eu joguei na casa do meu vizinho rico lá, enlouquecidamente, depois que eu descobri que ele tinha mais jogos além do Pac-Man, né? Que foi o Crackpots. É uma fã, que eu conhecia como Atira Vaso. Nunca vi, não. Bota aí, bota a imagem aí do jogo aí. Sapeca a imagem. E o que é isso? Você jogava os potes na cabeça das aranhas, é? Isso, as aranhas iam saindo daquele bueiro ali, ó. É um prédio. Aí tem as janelinhas do prédio. E embaixo tem um bueiro. As aranhas saem do bueiro. E cada nível, né? Cada vez fica mais difícil. No primeiro nível elas vão reto, em direção a uma janela. Eu atiro o vasinho, plaf, na cabeça da aranha. No segundo nível elas vão mais difícil, elas vão dançando, elas vão de um lado pro outro. E é muito difícil, cara. Muito, muito legal. Pô, bacana esse jogo. É bem legal. É, parecia, cara, ser bem legal mesmo esse procura jogo. Um videozinho dele depois e assiste lá. Vou colocar no post um videozinho. É bem interessante, é bem legal. Eu joguei muito essa porcaria e eu nunca consegui virar. Você nunca vai virar. Você nunca vai virar mesmo, não. Você vai virar morto. Você vai cravar os pontos aqui com a 9.999.999.999.999. O joguinho é muito difícil, cara, mas era muito legal. É outro joguinho que eu joguei até. O Diablo já virou desde que nasceu, velho. Nasceu gaúcho e já virou, velho. É que eu não sei como é que você. Como é que a maioria dos lugares diz. Eu sei que depois que eu descobri a internet, eu descobri que muitos lugares do Brasil se diz zerou o jogo, detonou aqui, o jogo. Aqui zerou, é acabou zerou, o jogo. Aqui é zerou. Aqui também. Aqui eu falo zerou também. É. Eu não. Aqui também é zerou, mas eu não falo zero, não. Eu falo acabado. Fala, acabou. E tu, Nils? Ô, Eduardo. Aqui a gente fala que a gente zerou o jogo. É. Aqui no sul, pelo menos na minha região, eu já andei perguntando pra outras pessoas aqui, é virou. Virou. Virou. Tem gente que fala salvou, né? Finalizou fala, salvou. Também, né? É, aqui o comum é zerou, mas eu já ouvi também a galera falar que virou e que terminou. Eu já ouvi. Tem uma galera aí que uma parada normal. Tem uma galera do Rio aí que fala, eu salvei o jogo. Falei, ô, salvou, cara? É que é New Gamer, né, cara? Salva mesmo. Ai, é foda. Ah, que lixo de comentário, cara. Puta merda, velho. O jogo saiu? Não, tô aqui. Caralho, foi pra você, Diogo, viu? Não foi. Você podia ter se salvado de falar. Ele não é carioca? Tão necessário. Cara, sendo editor, eu me salvo do que eu quiser. Isso é verdade. Não, não vai se salvar não, porque se eu bater aí, você vai se fuder na minha... Só se tu vir aqui atrás de água. Não, aí eu posso ir pra São Paulo, não? Não, não pode ir pra São Paulo, tem que vir direto pro sul. Tem mais um jogo aqui de 83, também de Atari, é o SeaQuest. É um joguinho de submarino, você joga com um submarinozinho, e você vai no mar, vai batendo nos submarinos inimigos, atirando neles e tal. Em alguns lugares aparecem umas pessoas pra você, uns nadadores ali pra você resgatar e tudo. Esse joguinho é famoso, mas eu não joguei. É mesmo, cara? Ele é um joguinho muito legalzinho. Difícil? Muito difícil. A barra de oxigênio é que você fica debaixo da água e a galera vai consumindo oxigênio do submarino. Tem que emergir pra poder... Pra recuperar o ar. Bacana. E emergir de novo. Bacana essa mecânica. Não, os barquinhos parecem uma foca com a mão pra cima, velho. Ah, é barco aquilo ali? É barco. É barco isso aqui? Não, peraí. Barco não, sei lá, é o submarino. É submarino, pô. Eu achei que era uns coelhos. É, parece um coelho mesmo. Quanto vocês tiraram? Coelho, mano. É uma mãozinha, véio. Fazendo coelho, velho. É uma mãozinha fazendo coelho. Cacete, cara. 84 aí? Quem quiser introduzir, por favor. Aqui, ó. Eu vou falar um de 84 que eu tenho certeza que o Nilson jogou, gostou muito. Ah, velho. Que foi o Exit Bike. Excite Bike. Isso. E aí, Nils? Mais ou menos! Mais ou menos! Tu adorou esse jogo, Nils? Era muito legal, cara. Eu joguei essa porcaria. Esse aí, pá, olha. E esse daí, né, já entrou no... Nintendinho, né? Era do... É. Do Famicom. Famicom. Famicom é o Nintendinho japonês, né? Isso. Sim. É um jogo até que legalzinho, assim, quando você não tem porra nenhuma pra fazer, velho. Ah, então tu adorava. What the fuck? Deve estar jogando até hoje. Só joguei o começo, no comecinho mesmo, que aí que eu conheci outros jogos mais interessantes e... Continua. Não é ruim, não. Não é ruim, não, cara. Não é ruim, não, mas... Não é um jogo, assim... Que eu destacaria, não, mas... Então, galera, de 1984, ano que eu nasci, e tô lá no mundo. Eu também nasci em 84 também. Que é nóis, né? Que ano merda da porra. 84, dois caras nascendo assim, desgracinha da porra. Mas... Dois não, né, velho? Vários. Se não, tô dois... vendo dois dos piores, né? Ah, sim, cara. Que ano da porra, né, cara? Ai, eu joguei um. Mais conhecido como Ano das Trevas, né? Observe. Observe aí. De 1984 eu tenho um jogo melhorzinho também, cara. Eu tenho o Pac-Man versão Nintendinho 8 bits. Ó, oh, eu não joguei. Agora nem sabia agora que tinha. Falou, agora você falou. Eu não sabia que tinha Pac-Man pro Nintendinho, cara. Senão, pai, eu tinha jogado bastante. Agora a Havaiana de pau vai comer agora. Okay, tem o Pac-Man pro Nintendo 8 bits. Ele já ganhou cores mais bem definidas. Ele tinha um negocinho de frutinhas pra você pegar que você ganhava umas pontuaçõezinhas a mais e tal. É, os fantasminhas já passaram a ser cada um de uma cor diferente. Você pegava a cápsula e todos eles ficavam brilhando. Pera aí, pô, nós estamos falando de Nintendo, cara. Nintendo, NES, porra. Não era Atari, não, bicho. Joguinho também de 84, que eu joguei, muito famoso. Um dos jogos mais vendidos de todos os tempos em 87, né? Foi o Duck Hunt. Ah, Duck Hunt é massa, velho. Joguei muito essa merda. Pegava a pistola e ficava igual um doido na frente da televisão. Tá, matando os patinhos, velho. Ficava igual doido, meu pai olhava assim... Meu Deus, que vou isso? Vou vender esse videogame. Ele ficava olhando. Vou vender esse videogame. Aí vendeu, né? Aí vendeu. Vendeu. Trocou por três paçoca. Vocês tinham que me lembrar disso, né, velho? É tipo assim, olhou, né, fez. Eu vou vender esse videogame. Acabou, velho. Vejo o potencial para uma venda. Veja o que tá fazendo com o garoto. Eu vou vender. Aí, pai, cadê meu videogame? Alguém vendi e não sei quem fui, né? Acabou, velho. Ó, tiro com beijo. Vocês vão pra... suas reservas já tá... Você tá ligado, suas reservas, né? As reservas já tá preparada lá no tio Zequinha de espetar o cu de você. O que é isso? Você é louco? O tio Zequinha espeta meu cu, não, velho. Deixa o Zequinha espetar o seu. Olha a risada de velha coroca da porra de mar... Uma bruxa, velho. Satanás! Ai, meu Deus! Risada feia do caralho, mano. Meu Deus do céu, cara, que merda! Moleque vai morrer, ó. Tipo, vai morrer. Minha risada não é das melhores, não, mas essa tá foda mesmo. De 84 eu só joguei esses. Agora, 84 eu joguei também, então, o Karateka, meu primeiro jogo do meu primeiro videogame, que a gente falou no outro cast. Aí sim, hein? Foi meu último jogo de 84. Cara, bom, na minha pesquisa o Karateka deu de 85. É que eu, de Nintendinho, porque no Famicom ele saiu em 84. Ah, pode crer. Eu joguei a versão Nintendinho. Agora então fala, eu vou tirar ele da lista aqui. Agora tem que ser 85. Agora eu vou falar dessa maçã aí, velho. Mete piroca aí, então, Nilson. Piroca! Taca-lhe o pau. Peraí, ô Nilson. Você vai começar a falar agora, no 85? Sim, eu. Aí então acabou o cast aqui. Falou. Filha da puta. Zoou forte. É, nessa, é, Nessa época aí você não tava nem no saco do seu pai ainda, é por isso que você vai embora. Tava assim, podia estar assim. Tava tipo chupeta, velho. Pra... Que é isso, mano? TT4 acabou então? Sim, acabou. Agora é minha vez. Oh. Ah, por causa do seu, Tom. O Old Game de 85. 85 foi o ano. É, 85 foi o ano que deu origem ao primeiro jogo de plataforma, assim, que considera ser o jogo de primeiro. Um dos primeiros jogos de plataforma, que é o Mario Bros, né? Super Mario Bros. Primeirão. Ué. Primeiro jogo de plataforma? Como assim, cara? É um dos primeiros que deu origem o que a gente conhece hoje, entendeu? Não, eu já conhecia a Pitfall, então Pitfall pra mim é jogo de plataforma bem antes de Mario. Não, mas eu também acho que Pitfall, definiu, o que definiu o jogo foi Pitfall. Cala a boca! Ele usou a carta. Foda-se. Foi eu vou comprar os primeiros jogos de plataforma. Mas Pitfall vendeu a metade que o Mario vendeu? Não, mas não importa, cara. Odyssey não vendeu nada, mas foi o primeiro videogame do mundo. Então quem definiu plataforma foi Super Mario World, que vendeu mais do que os outros Marios. Acabou, chega, valeu, falou. Não, o primeiro Mario vendeu mais que o Mario World. E 85 já existia. Você tá confundindo, velho. Você tá confundindo. O que originalizou foi Pitfall. Agora, o que consagrou o gênero plataforma... É isso que eu quero dizer. É o Mario, tudo bro. Bem, é tudo isso bem. Que eu quero dizer, bro. Pronto, você se colocou errado, velho. Acabaram colocando em você aí no pé. Oi. Oi, Eduardo. Oi. Só retificando ali, o Super Mario Bros. Vendeu muito mais do que Super Mario World. Sério? Sério. Ah, então... Muito mais, não faz ideia. Se tu pesquisar, tu vai ver. Olha uma escala gráfica que tu vai ver. Ó, foi um então, dos beleza. Primeiros, pra você ver que ele foi um dos primeiros. Ele não é o primeiro, ele foi um dos primeiros jogos de plataforma. É, com rolagem lateral, né, que a maioria dos jogos era assim. Vendeu só uns 40 milhões de cartuchos aí, pouca coisa. E o Mario, eu tenho certeza que a maioria de vocês aí tem jogou, né? Com certeza, né, cara? Sim, cara, eu comecei jogando pelo 3. Você jogou primeiro o 3? Isso. Porque eu não tive o videogame. Game, né, cara? Então, quando o cara onde eu descobri o cara que tinha Nintendinho, ele já tinha o 3. Eu acho o 3 melhor, mas eu primeiro joguei o primeiro ao mesmo. Ah, claro que o 3 é melhor. É, eu tenho algo um de 85 de 1985 aqui. Esse é o primeiro de uma das franquias que eu adoro, que é uma das mais divertidas que eu já joguei em toda a minha vida, que é a série Bomberman. Ah, eu tenho na lista aqui também. Bomberman, aí sim, cara. Bomberman é legal. E ele começou nos consoles aí em 1985 com a versão pra Nintendinho. Que era o Famicom, né? O Famicom. Engraçado que tem muito cara que conhece Bomberman a partir do Super Nintendo, né? A gente jogou o do Nintendão primeiro, né? Não é engraçado, né? Sim, cara? Eu joguei antes do Nintendo. Não, engraçado, cara, que eu falo... é muito legal. É. O Bomberman eu joguei muito no Play 1. Esse Bomberman de Super Nintendo, de Nintendinho. Mas é emulador? É, no Play 1 tinha um CD emulador. Ah, eu joguei muito esse Bomberman. Pode crer. 85, mais alguém aqui? Sim, eu tenho... De 85, eu tenho aqui o Ghosting Goblins. É, o Ghosting Goblins fez neguinho aí xingar, hein, velho. fez nego quebrar o... Dar chute no fliperama, dá voadora na tela. Vender videogame. Eu já vi cara perder. Eu já vi cara perder as duas primeiras vidas nos dois primeiros bonecos que aparecia. E não porque o jogo é difícil demais, porque o jogo trollava você, velho. Ele vinha com aquele. Por exemplo, o inimigo vinha de um jeito, aí você falava, ah, agora vai vir desse jeito. Aí, vinha de outro. Jogo filha da puta, né? Jogo mais filha da puta que eu já vi, velho. Ah, cara, eu não lembro quanto que eu joguei desse jogo. Eu lembro de ter jogado ele, mas muito provavelmente joguei só um pouquinho. Joguei muito no fliperama esse jogo aí. Não, eu joguei no Nintendo. Eu vi o cara chegar bem longe com uma ficha só, velho. É, não chegou a zerar, mas foi bem longe. Passou umas 5, 6 fases. Sempre tem um louco, né, cara? Cara, era olha, é bom. Ó, depois que eu vi um cara acabar Metal Slug sem morrer, eu não duvido mais de nada. Tá, geralmente são coreanos ou japoneses, essas porra orientais, tudo doido. Tinha uns caras. Uma coisa é certa, ô Felipe, geralmente nunca é a gente, cara. Geralmente nunca é foda. Pleonasmo feio da porra. Geralmente nunca é a gente. Geralmente nunca é a gente. E aí, Nelson, foi só o Super Mario que jogou em 85? Não, em 85 só foi o do dia 85, só o Super Mario mesmo. De agora, de 86, já tem outro jogo. Ah, 86 papai tá aqui, então. Calma, calma, calma. 85 mais alguém aqui ou não? Não. Não. Então vamos começar o 86. Todo mundo fica quieto aí, quem vai falar sou eu agora. Não, caralho. Eu vou não, falar, a boca, velho. Não, vai ficar não. Foda-se. Alex Kidd. Alex Kidd acabou. É, o meu primeiro jogo, o meu primeiro se videogame, fudeu. Tu quer falar merda. Quero pra falar merda, falei Alex Kidd. Alex Kidd tem Metal World, falei, acabou. Pois é, velho, pois é. Isso aí, botemos um show, velho. Ficou que esperando mais? Esse tempo todo pra falar do raio do jogo. Caralho, você tirou o cara mesmo, hein? Não, não vou falar mais nada, não, velho. Ah, então vamos falar um pouco do Alex Kidd. Pô, nós falamos muito da Alex Kidd no outro. Tá louco? Falar de novo de Alex Kidd? Vai virar Alex Kidd Cast? Não, eu vou falar do segundo, então. Vai me cortar mesmo assim? Como assim o segundo? É, o segundo jogo de 86, pô. Ah, desculpa, perdão. Que não, é o... Não falar ainda? Então fala. Eu joguei o jogo em casa do meu tio, só isso, pode falar. Vai. Que pariu, velho. Que miserável. Vai tomar uma explosão galáctica e depois não sabe por quê, né? Explosão galáctica! Aí, né? Beleza, aí eu apanho. Quer falar mais... alguma coisa ou já terminou? Não, já falou do meu game aí, eu já falei tudo que eu tinha que falar no outro passado. Não, é isso aí, isso aí. Eu não acho que seja necessário falar em relação a isso, não. Isso, só isso. Lembro com muita alegria e muito carinho. Também. E eu jogo até hoje e é isso aí, velho. Alex Kidd na cabeça e é o melhor jogo de todos os tempos. Pra... Vai, Eunice. O segundo jogo é um jogo que eu acho que a maioria de vocês conhece, acho que todo mundo conhece, né? É o Metroid, lançado em 86 pro Nintendo. Primeiro Metroid, né? Que a Samus, que todo mundo pensava que a Samus era um robô, era um homem, mas ela era uma mulher. Aliás, a primeira mulher do mundo dos games, né, cara? Sim. Não. É a primeira? Não era a Zelda? E a Índia? A primeira mulher protagonista de um jogo. Ah, sim. Que cara. Ela é, você joga com ela, entendeu? Mas não era a Zelda, a primeira mulher? Você joga com a Zelda? Não é? Eu sempre chamei de Zelda. Pare, viu? Vou nem falar nada. Não, mas falando sério. Ainda bem que eu nem jogo Zelda. Quem não jogava Zelda do NES e não chamava o Link de Zelda? Eu. Ah, tá bom. Sério, eu chamava ele de guerreiro. Todo mundo chamava de Zelda. De guerreiro. Eu vou fazer o quê? Metroid foi um jogão mesmo, hein, cara? Porra. É o famoso quebra-controle, né? O cara ficava puto, quebrava controle, que não conseguia fazer nada de jeito nenhum, velho. É porque o Metroid você tinha que decorar os lugares onde você tem que ir, cara, entendeu? Você tinha que decorar, velho. Aí você ia pegando os itens, e ia indo pra outras áreas que não dava pra ser acessado com aquele item que você pegou, né, cara? Pai, eu tenho raiva, pai. Metroid, infelizmente, eu nunca joguei, velho. Nunca joguei, ainda bem. Eu joguei, jogar, mas não no console. Sabe, não sabe o que tá perdendo. Não sei mesmo, queria saber. Eu joguei na casa do meu vizinho. O Rico? Eu tinha vizinho rico também, mas... Não, mas é só... Mas tu era mais rico de todos. E vocês aí, tem outros jogos de 86? De 86 eu não tenho, não. Eu tenho de 86 Castlevania. Qual? Né? O primeiro, né? Cara, muito bom. Muito bom. E é um jogo difícil pra caramba. Muito difícil, cara. Puta merda, como eu perdi dias e dias jogando aquela porra. Aquele Frankenstein que nunca morre. Aquelas medusas do capeta ficando... Frankenstein, cara. Bah, eu não conseguia... Ele tinha um bichinho no ombro, não era? Isso. E ele... Nunca consegui passar, o meu máximo foi ali. Eu zerei, mas eu me matei, velho. É, eu não. Por isso que eu tô vivo, não me zero. Eu me matei com o cara de vocês, você sabe, né? Que eu passei mal pra zerar, cara. Ah, não consegui. Mas tu conseguiu zerar em menos de um ano, cara? Porque tu sabe, tu teve o Nintendinho em um ano só, né? Com certeza. Filha da puta. Cara, jogava todo dia isso aqui. E você, ninguém, além de eu e Team Blue, ninguém jogou Castlevania primeiro, não? Primeiro Castlevania? Não joguei. Joguei Castlevania, velho. E você, Eduardo? No Nintendinho eu não cheguei a jogar ele, não, cara. Eu joguei ele depois no Super Nintendo, usando aquele cartuchão de adaptar o cartuchinho de Nintendinho. Na gambiarra, né? Na gambiarra, é. Não acho que isso é gambiarra. Gambiarra é tu pegar o chipzinho lá com os fiozinhos e soldar lá dentro. Não, esse é Nintendo chegou a lançar um adaptador 2. Inclusive... Um você encaixava os cartuchos de Nintendinho e o outro você encaixava os cartuchinhos de Game Boy. Uia, sério? Sério. Caraca! Eu cheguei a jogar o Pokémon Game Boy? Red. No... De Game Boy eu já vi, cara. Os amigos, os caras ficavam jogando Pokémon feito louco. Não é? Eu joguei muito Pokémon Red nesse cartuchão. De e, massa que, e o massa que o cartucho dava cor, né? No Super Nintendo dava cor, né, cara? Dava que era, cor. Que eram os jogos... Era os jogos do Game Boy preto e branco, né? Isso. Aí dava tipo um upgrade neles, assim. Dava uma colorização bacana. Olha só. Porra, só não, velho. É. Irado. 86. Eu tenho um jogo aqui 86. De 86. Pode falar. Então, eu tenho um jogo aqui na minha lista aqui de 86. É um jogo que ficou famoso depois fora da mídia dos games, que é o Spy vs Spy, que é a Nossa. Famosa tirinha do Mad. What? What? Ah, gente. Bota link dessa porra aí, eu não sei o que é essa bosta, hein. Jura que vocês isso, não conhecem cara. Spy não. vs Spy. Eu conheço o nome, mas não... Eu não conheço nem o nome nem o jogo. O nome eu conheço, mas o resto mais nada. Spy vs Spy virou uma tirinha da revista Mad depois. Não é Spy vs Spy. Que é isso aí? Ah, velho, eu conheço como Spy vs Spy. Ó, velho, como aonde? nunca vi essa porra desse jogo, velho. Pode que ser Spy vs Spy. Ah, eu conheço os personagens. Parece uma cara de o jogo de não. Corvo, né? É isso. Vou falar pra vocês também um link de uma das tirinhas do Spy vs Spy. Os personagens eu conheço, agora o jogo não. Cara de corvo, o bicho é, velho. É um nariz, né? Ah. Isso. É, Spy vs Spy era um joguinho muito legal. É, um dos players, se fosse jogar multiplayer, um dos players jogava com Spy branco e o outro com Spy preto. Será bom, cara? Não. Era divertido. Ô, Felipe, não. Não. Felipe é treteiro. O jogo era divertido de você jogar multiplayer, porque o objetivo é vocês estão dentro de uma casa, vocês têm que pegar uma maleta, coletar os itens e fugir. Só que você pode ir colocando armadilhas pro outro spy, pra quando ele for investigar os locais pra pegar os itens, vai ter armadilhas e ele vai sofrer dano e tal, e vai ficar paralisado um tempo, não vai poder sair capturando os itens. E quem conseguir juntar primeiro e fugir, espião vai embora. Espião versus espião, né? Isso. Aí é um fazendo contra-espionagem em cima do outro. Que massa, na mesma tela isso devia funcionar bastante. Só observa. 86 acabou aqui? Mais alguém? Não, tem mais jogos, tem muitos. Ô Edu, tá, na moral, velho. É só tu que tem, vai então. Vai, vai descarregando aí. É, outro jogo que eu vou apresentar aqui pra vocês do ano de 1986, Black Belt. Black Belt, outro jogaço, hein, bicho? Prata. Outro jogaço, cara. Que é um joguinho também de Master City. Aí eu zerei, hein. Uma bosta esse jogo. Não joguei esse jogo. Bacana. Esse jogo é massa, velho. Tá muito bom, tá bom. Eu não joguei não, tô só tretando. Outro jogo aqui é o Chapolin vs Drácula. Que é o... Para, Chapolin. Ah, não, cara. Que pariu, esse véio. Jogo é horrível, velho. Que é? Meu Deus. Ô, cara, pareceu bonitinho, velho. Eu não gostei. Eu não sabia nem que existia. Isso aí, eu sabia que existia, eu já joguei, mas eu achava ele muito estranho, velho. Cara, eu gostei, eu achei bonitinho. O Chapolin é bem doido, velho. Ele não é originalmente de 1986. Ele, na verdade, é um clone. Esse é um clone, isso aí. Ele é o hack de um jogo que chama Ghost House, que esse sim foi produzido em 1976, só que como a Tectoy, que tinha o direito ao licenciamento dos jogos da SEGA no Brasil, ela pediu a licença e fez o port pra esse jogo, o Chapolin vs Drácula. Ah, entendi, bizarrice, velho. A Tectoy era famosa por fazer ports, né, cara? Inclusive ela fez o port de uma calculadora e chamou de Pense Bem. Bom, Edu, continua aí. Mais um jogo pra vocês aqui de 1986. Esse é o famoso Choplifter. Famosíssimo. Ah, esse famosíssimo. E esse eu joguei Choplifter. Você nunca jogou Choplifter? Joguei. Falar nessa porra. É o de helicóptero, pô. Joguinho de helicóptero. É que só tem esse helicóptero. Helicóptero, só joguei Desert Strike. Que você pega, você destrói as casinhas e pega os reféns e leva pra base. vocês reclamaram do meu Chopper Commander, né? É, ah, lógico, velho, lógico. Melhor, com certeza. Porra, tá... aquilo ali, velho, aquele Chopper Commander ali, não dá nem pra saber que é uma porra de um helicóptero, velho. O Eduardo pegou uma foto pequena aí, mas tem umas fotos melhor que dá pra ver melhor, cara. Esse jogo eu jogava direto no Master. Deixa eu ver aqui uma esse foto. Esse jogo é bom. É, finalmente acabou em 86, né, com o Eduardo falando tudo. Agora vamos pro 87. O ano do Eduardo acabou, agora vamos. 37 aí, quem tem? Eu tenho um, cara. Um único. É. OutRun, joguinho de corrida do Master. Joguei muito também. É. Muito bom, velho. Aquele carrinho vermelho ali. É a Ferrari. Pô, eu não consegui identificar que era uma Ferrari, não, né? É uma Ferrari, aquela é uma Ferrari. É não, sério, beleza, show de bola. Mas na praia, né? Tinha umas corridas na praia também, massa. Você escolhia as músicas, aí a lorona do lado na Ferrari. Você queria o que mais naquele jogo? É. Ah, eu conheço esse joguinho, mas eu não cheguei a jogar. Ele é bem famosinho. É, eu também. Então, eu cheguei a ver ele na locadora pra alugar e tal, mas nunca cheguei a pegar ele pra jogar, não. Outro jogo massa de 87... R-Type, aquele jogo de navinha que é horizontal. Eu joguei no tanto no Flipper quanto no videogame, que é... Eu acho que todo mundo conhece, cara, esse jogo. Ou não, vocês não conhecem R-Type? Não, não lembro. Não. Sério? Eu conheço, cara, R-Type. É aquele que você queria me vender ou não? Não. É que você queria me vender de Mega Drive. Aquele de lá é Thunder Force. É, mas tô louco. Que negócio feio do cacete. Não, é bonito o jogo, velho. Ué, jogo de navinha horizontal, cara. Que vê lá a navinha de lado e vai atirando. Esse jogo é difícil pra caramba, velho. Difícil demais, cara. Eu cheguei a jogar a versão de Super Nintendo, de Nintendinho, eu não joguei, não. Essa versão aí saiu tanto pro Nintendo quanto pro Master System. Outro pro fliperama. Eu cheguei a jogar de Master System. Super Nintendo. Tá, eu posso falar o meu? Não. Pode falar. Fala. Joguinho que eu joguei em 87 no Nintendinho. Contra. Isso é bom. Contra, um grande clássico. Que clássico depois, da né, porra. Deu algumas sequências aí. Era muito bom, né, cara? Hanigan? Hanigan. Isso. Show. Jogou nisso. O de Nintendo, você jogou? Isso. Hoje, pô, aquele jogo é foda. E, ó, zerei com um macetinho de 30 vidas. Dois pra cima, dois pra baixo, trás frente, BA. Lembro até hoje. Mas a mesma de Super Nintendo é a mesma coisa? Não, o de Super Nintendo é um Hadouken Start, o macete. Ah, é. Nem lembrava. Mas é só na japonesa. Pô, né? Eu só lembro desse macete mesmo. Não, americano, pô. Americano. É japonesa que não tinha, né? Japonesa eu nunca vi, não. Do primeiro Contra de 87, não. Não, eu tô falando do Super Contra. Não, Super Contra tem sim. Não, mas tem uma versão delas que não tem. Não lembro agora se é japonesa. É americana. Contra eu joguei só o Contra 3, hardcore. Outro jogo que eu joguei, foi o primeiro jogo da série que eu joguei, foi o Zelda 2, de Adventure of Link. Eles falam que esse é o pior Zelda, né? e... Pra mim, tanto faz. Foi o primeiro que eu joguei, então era bom. É aquele é o Pac-Man do Zelda pra ele. É o Zelda plataforma, que ele ficou modificaram o estilo do jogo, aí a galera não gostou, não. E como eu não conhecia o outro, plataforma. Então pra mim, tanto faz. É tipo o Pac-Man, que ele gostava. Verdade. É isso mesmo. É bem isso mesmo. Sobre esse Zelda, cara, é o que eu... Depois de muito tempo, aliás. Zelda feio do cacete. É. Depois de muito tempo, eu estranhava quando eu via os vídeos no YouTube ou reportagens na internet sobre o Zelda, o primeiro Zelda. Mas porque o Zelda era assim, eu olhava os vídeos, mas nossa, é tão diferente do que eu me lembrava de cabeça, né? Porque isso aí eu jogava no Dynavision 3 do meu primo, na época ainda era dele, então eu jogava só de vez em quando. E aí eu via que era muito diferente, nossa, mas eu não lembro do Zelda ser assim. Aí hoje eu fui ver a minha lista lá, daí eu olhei o Zelda 2. Aí eu reconheci. Aí eu disse, então eu joguei o 2, eu não joguei o primeiro. Então é por isso que o Zelda 1 nunca me despertou lembrança nenhuma. Eu sabia que eu tinha jogado Zelda, mas ué, mas como é que eu não lembro do jogo? É porque eu nunca joguei. O primeiro Zelda é de 87, né? Ou de 86? E o Zelda 2 é de 87. O primeiro deve ser de 85 ou 86. Porque eu lembro que eu vi meu irmão zerando, cara, essa porra aí. No? O Neilson louco pra jogar Metroid e o irmão dele jogando Zelda. Desse jeito. Ele perguntava por que eu não gostava. Eu ficava quieto, falava nada não. Falei, vai. Falei com ele, falava, ah, Bessi, vai jogando, pô, vai, joga aí, que já a hora chega a minha vez. Aí ele arrancava o cartucho e botava outro. Double Dragon, 87, Double Dragon. É, Double Só joguei o 2. Só joguei o 2. Deixa eu repetir. Double Dragon. Tá, porra. De 87, o Double Dragon não é de 88. Não, cara. O Double Dragon é de 87. 87. Mas você jogou de... O 2, 88. Flipper, né? O 2, 88, o 3, 89. E muito bom, cara. Era legal, né, velho? Engraçado. Eu não joguei, só joguei o 2 e o 3. Você jogou, cara, você jogou a versão de NES... Ou jogou a versão de... Só, né? Master eu não joguei. A versão de Master eu achava melhor. É, podia achar melhor. Eu não conhecia os jogos de Master. Só Bonanza Brothers. Bonanza Brothers. Falar em jogos de Master... O outro jogo que eu tenho na lista, que é um de Master também, que é o Gangster Town, que é um joguinho que você usava aquela pistola do Master. É estilinho esses jogos House of the Dead. A pistola do Master é aquela quadradinha pura? Então, uma preta quadrada. Aquela que o cara usou pra fazer um sequestro uma vez, né? Ainda tá. É a própria. É por isso que os caras ficam condenando os videogames. Então, é verdade. Na ideia do jogo, você é um gangster. Tá rolando umas tretas na cidade. E é estilo House of the Dead mesmo. Você tem a tela e você vai dando tiro ali no que tá acontecendo. Os inimigos que vão surgindo no cenário e tal. Até você eliminar o número de inimigos e tal. E passar pra próxima tela. Ah, Edu jogava só as pérolas. O Edu jogava lendas, velho. Só jogos obscuros, velho. Obscuros. Jogos que venderam pro Edu. A SEGA mandava o jogo pra ele. Eu acho que Edu foi o único que comprou esse Gangstar aí. Eu acho que o Edu era beta tester. O jogo é famosíssimo, esse Gangster Town. É, no seu mundo, fato, né? Você sabe que o ET foi lançado porque o Edu era beta tester e diz: aprovei o jogo, pode lançar. Não, agora eu vou mostrar que eu tô com a razão. Os nossos ouvintes aí vão comentar e vão falar que também já jogaram Gangster Town e era um jogo famoso e conhecido na época. Ninguém vai mentir, cara, pra te agradar. Não, cara. A não ser que você fale, ó. Gracho, transfiro, 15, tá aí 87. Transfiro 20 reais pra cada um. Tá em 87. Tá em 87 ainda, né? Tem 87 ainda. Caraca. Pula pra 88 que acabou. Que não, mas eu tenho um jogo de 87 que eu joguei, caralho. Fala. Então fala. Fala, Timbu. Mega Man. O primeiro, né? Mega Man. O primeiro Mega Man é difícil. Tá aqui, pariu. Aquilo é coisa do Satã, muito difícil. Como, cara, eu esfolei a porra dos meus dedos no controle, cara. E a minha mãe achando que era E era videogame, cara. Caralho, cara, que merda. Aquele jogo desgraçado. O jogo mais filha da puta que eu já vi. Vai se ferrar, cara. E o pior, que se você perder, desse game over, não tinha continue, não tinha porra nenhuma, não tinha password, não tinha nada. Não tinha nada, cara, nada. Não tinha nem como jogar também, vai tomar. Pô, dá vontade de isso era pra ser jogo de arcade, cara. Vai. Tinha que ser um Mega Man pra acabar ele. Olha só, bicho. Que horrível. Ah, que cara, eu vou ter que fazer isso, velho. O cara que segura, nem era... Segura o ouvido aí. Pá! Isso foi meu cunhão estourando, velho. Puta, essa foi foda, velho. Nem eu que sou pra ser nossa de cadeirinha, velho. Nem o Felipe que é assim, e aí você apelou agora, bicho. Pra encerrar esse ano que já ficou cabuloso. De grande. Vamos lá, então. Acabou, então, 87? Não, o último jogo. Ah, vasculho. Então fácil. Que é o primeiro contato com RPG que eu tive na vida. Quantas está? Não. Is the Vanished Omens. Saúde. Você espirrou aí? Tô pior, tá piorando o nível, velho, das piadas. Você espirrou aí? Foi. Chamei o Atum. Então, isso é uma franquia muito famosa de JRPGs. Tem até hoje, velho. Sim, cara. Tem jogos recentes. Cara, nunca vi ninguém falando desse jogo, velho. Nunca vi ninguém falando desse jogo. Sério mesmo, cara. Nossa, é uma franquia... Você sempre pensou que fosse um espirro, entendeu? Aí... Mas, ô Nilson, tu não gosta de RPG, cara. Tu não gosta de RPG, lógico que tu não vai acompanhar. Não, mas tem vezes que a gente vê os caras falando, tem direto, assim, pô, tá um RPG e tal. Ele tirou. Não é que nem o ET que todo mundo conhecia e amava. Ele tirou lá do baú, Eduardo tirou esse jogo aí lá do baú. Eduardo. Nossa, vocês vão ver os jogos de 88, de onde que eu arranjei ele. Fantástico Mundo do Eduardo, é ele e cara, Bob. Tem um jogo de 88, caralho. Bom, fala aí, e agora? Acabou o 87? Acabou. Então 88 aí, podem, quem tiver. Então, 88 eu tenho um jogo que é um dos piores jogos que eu já joguei na minha vida, que se eu pudesse eu tacava fogo no cartucho, queime lazarento. Caraca. Que isso? É o Alex Kidd, The Lost Stars. Esse é ruim pior mesmo, ruim? Esse é ruim mesmo. Nossa. Esse eu nem joguei, velho. Nossa. E o grito, e o grito dele? Ah, nossa senhora, velho. É, você é tão ruim que bicho... eu nem conheço. Ah! Bicho, é o grito mais... É o grito irritante, aquele grito do Lost Stars. Dá vontade de você pegar o cartucho e samiar na parede, velho. Não, e quando você termina a fase... Que ele vai e pega o negocinho lá e ele fala aquela frase esquisita. Até hoje eu acho que ele fala Time Necroball. Você conseguiu... Ei, você conseguiu jogar, eu dei dois passos e falei, nah, quero jogar isso mais não. Pera aí. Eu zerei aquela merda, porque era uma das únicas coisas que eu tinha pra jogar. Falei, ah, então vamos jogar essa porra aí mesmo. Bosta. Então vou falar. Parece eu jogando Karateka infinitamente. Então... cara. Tipo, você chegava lá, não tinha nenhuma opção de cartucho nem nada. Falei, o que você tem aí? Tem Alex Kidd. E o resto tá alugado. Falei, então deixa eu levar Alex Kidd. Tanto jogo pra botar, ele bota esse troço. Ué, cara, a gente tem que xingar também. Tem que falar das merdas que surgiram também nessa época. É o que eu joguei, época, né, velho? Fazer o quê? De 88, de 88 eu joguei o Casey Dane. Quem lembra aí de Master System? Tá aqui na minha lista também, cara. Você tirou ele da minha lista aqui. Você tirou da lista. Bota a foto. Quero imagens. Eu mandei uma imagem do Alex Kidd. Deixa eu mandar a imagem aqui do Casey Dane pra ele ver. O Casey Dane é um jogo muito foda, cara. Pô, é um jogo foda pra caralho, velho. É um jogo massa, cara. Ele, pra mim, é um dos melhores jogos do Master System, cara. Não. Ele é um dos melhores, não é o melhor. Ele é um dos melhores. É, um dos melhores. No seu top 3, ele tá no seu top 3? Tá no top 10. Ah, então, velho. Pô, ganha medalha? Não ganha, pô. Primeiro, segundo e terceiro, é clássico, velho. Aí... A história do jogo é legalzinha, que ele é um samurai, né, cara? Sim, e tá lá combatendo as ordens do demônio lá, do... A espada sagrada, lendária. Ah, assim. Eu joguei essa merda, velho. É bom, pô, é bom pra caralho mesmo esse jogo, velho. Merda não, o jogo é bom. O jogo é... merda aqui traz sorte, traz dinheiro. Ah, sim. Que ele quer... que ele quer recuperar a espada do rei lá, do rei dragão, tá ligado, né? Os pergaminhos, O jogo é ótimo, velho. O jogo é esse... difícil, cara. É um jogo bem difícil. Quem não jogou esse jogo aí, eu recomendo jogar o Team Blue, Tio Diogo... Vale a pena ser jogado nos tempos de hoje, cara. Ele tem uma jogabilidade bacana, oferece um bom desafio. Gráficos bonitos, até hoje. Até hoje. Uma trilha sonora muito bacana. Também. Posso falar meu próximo jogo de 88? Fala aí, essa porra. Ninja Gaiden. Aí sim, velho. Aí pra qual console? Aí falou que nem um ninja. Entendinho. Outro jogo... Outro jogo, filha da puta. Filho de uma égua, cara. Que jogo desgraçado. Outro jogo que o cara quase quebrava o controle. Caralho, cara do céu. Se o videogame não fosse meu, talvez eu quebrasse. Ah, o cara que jogou Ninja Gaiden e fala que é fácil é porque o cara era a pica das galáxias, velho. Nossa, bota pica das galáxias nisso, velho. O jogo tava... Piroca das galáxias. O jogo falava game over e você tinha que começar de novo. Não tinha essa de continue, não tinha essa de porra. Eu jogava com meu irmão, eu jogava Ninja Gaiden com meu irmão e a gente, na época, né, tinha uma lenda que dizia que existia mais de uma fase, né? Não, pera aí. Tinha lenda que era um jogo de Atari. Pera aí, se eu não conseguir passar a primeira fase, você também tava ruim. Eu não lembro, cara. Bah, era muito difícil. Rezava a lenda, né? Que vinha outra fase. Rezava a lenda que era um jogo. Rezava a lenda que Nelson conseguiu zerar, velho. É? Isso, peraí, é demais, né, Nelson? Dizem que o jogo tem final. Eu consegui zerar, mas aí... Foi um dos jogos que eu mais calejei a mão pra zerar, velho. E com razão, né, velho? Sabe qual o único que eu não zerei? O 2, o 1 e o 3 eu zerei. O 2 eu não zerei, não. O 2 consegui zerar até hoje. Até hoje eu jogo, quase que eu jogo o controle fora. Tanta raiva. Fica aquela porra daquela gaivota, sei lá, que porra é aquela te jogando pra dentro do buraco, você fica puto. Não é, cara? Era cabuloso o negócio. E aí? Outro jogo aqui de 1978 é o Aztec Adventures. De quem? Master System. Nossa, fotos. O Aztec imagens, Adventures, você joga com um rapazinho lá e você tá fazendo a procura nas ruínas aztecas. Isso aí é o Zelda do Master? Ah, cara, ele não tem esse fator exploração tipo Zelda, não. O negócio é mais você chegar... Mas a visão de cima, né? A visão de cima que eu tô falando. Ah, não. A visão de cima, a forma de você andar pelas telas é... A espadinha dele fica... Sim, sim. Nesse ponto ele é igual Zelda. Véio. Como é que é o nome desse jogo? Aztec Adventures. Esse aí, pô. E é o primeiro jogo que te ensina a ser capitalista. Porque nessa imagem de baixo aí, que tem os dois com a mantinha azul, eles são inimigos, eles ficam com a mantinha vermelha. Você joga saquinho de dinheiro neles, quando você joga uma determinada quantidade, eles viram pro seu lado, eles passam a ser seus amiguinhos. Provavelmente os nossos políticos jogavam muito ele quando criança. Entendi. E inclusive na escola de policiais também deve ter um monte que joga isso aí na concentração. Ó, é isso. O outro jogo que eu tenho na lista aqui de 88 é um de Master System, é o Cyborg Hunter. Totalmente desconhecido para mim, cara. Cyborg Hunter é um joguinho que ele era um adventure. É um jogo que tem uma pegadinha meio Metroidvania. Você tem a visão side-scrolling. Você tem que pegar um item em determinado ponto, voltar até outro. Você tem um elevador que você vai trocando de níveis da fase pra você pegar os itens. E quem jogou no console deve lembrar de uma curiosidade interessante, que o jogo é... O Master System só tinha dois botões. Você usava um pra pular, outro pra atacar. Você não tinha como acessar o menu. Se você tivesse um segundo controle, você ligava ele no console e você apertava o botão no segundo controle e você entrava nos menus pra você poder fazer alterações no personagem. Você trocar a arma que você tá utilizando, fazer determinadas coisas. É outro jogo aqui de 88 que eu quero passar pra vocês. Logo, vocês devem ter jogado, pelo menos a versão de arcade, que é o Game Ground de Master System. Não, isso aqui dá um nick. Nunca vi... Tem o Gunbound eu joguei, mas Gunbound... O Game Ground é um joguinho bem bacana. A ideia dele é um futuro. Tá tendo, tipo, uns jogos na televisão. Eles pegam pessoas, jogam em arenas. E as pessoas têm que digladiar dentro daquela arena até a saída pra poder se libertar da opressão que tá acontecendo ali. E ao longo do... Você começa com três personagens. E ao longo do caminho você pode pegar até outros... 10 tipos de personagens pra você ir jogando. E você pode sempre ter um número máximo de 10 personagens durante a partida em cada fase. É bem bacana, um estilo em arcade de jogo. Mesmo. Dá pra jogar multiplayer de dois personagens, o que facilita bastante. Imagem no post pro pessoal ver depois. Acabou 88? 88 acabou. Tá. Então vamos começar 89. Vamos começar em 89 e acabar com 89. E eu quero introduzir, porque não falei nada a porra do cast inteiro, então eu quero colocar um jogo aqui. Tu conhece porra nenhuma? Que é isso? Eu conheço. Tá zoeira, Diogo. É zoeira, porra. Diogo, Riffrani não vai parar de falar que é zoeira. Diogo, por favor, compartilha aí conosco sua experiência, cara. Obrigado. Tem um jogo de corrida que eu jogava no RC Grand Prix. Eu jogava no Master System do meu tio. É um jogo bem... É um jogo de corrida de carrinho de controle remoto, ó. Tá aqui a imagem. Mas ele é um jogo Ruffles? Ah, cara, eu curto esse jogo. Ah, jogos. Eu joguei esse joguinho aí, velho. Não lembrava o nome, não. Ele era meio ruim, velho. Era meio ruim. Eu gostava, velho, da mecânica. Da mecânica do jogo, velho. Era bem legal, a visão é bem legal, facilitava pra você controlar. Gostava. Esse jogo aí me lembra um que eu joguei no Nintendinho, chamava Micro Machines. Ah, Micro Machines domina, meu amigo. É. Aí é outro mundo. Esse aqui é RC Grand Prix. Legal o jogo, bacana. Gostei, né? Que aí você, conforme passa nas fases, as corridas, você pode ir tunando o seu carro e... Seu carro, né? Seu carrinho de controle remoto, você pode ir tunando. É o carro, né? É. E acho que tinham 10 fases, se não me engano. 10 corridas. E eram quatro carrinhos que você podia escolher. Dava pra jogar, acho que até quatro pessoas. Duas ou quatro pessoas, não lembro. Bacana. É, de 89 aqui, eu quero passar um jogo de Master System também, que é, é um dos mais famosos jargões dos games de todos os tempos, que é o Altered Beast. Ah, esse aí, oh. eu vou jogar a imagem. Master System, né? De Mega, não? O de Master. Altered Beast, 1989. É, eu joguei o de Master System. Ele foi lançado em 89. Eu joguei o de Mega 90, né? O de Mega 90. O de Mega 90, o do Mega 90. Então, tá. Mas não é, é um port ou é outro jogo? Eu sei não, hein? O de não, Mega deve ser de 88 também, hein? Não é. De 89, quer dizer, né? Não, a versão de Mega ela veio depois. É de 90. Ufa, senão tinha que botar na minha lista. Inclusive, deram até uma melhorada nos gráficos, a porra toda. Sim, deram, o jogo é o mesmo, mas ficou bem mais. Se eu não me engano, ah, não, eu tô confundindo. A de 89 é a versão de arcade, de máquina, de fliperama. Isso. E o Master System recebeu uma versão downgrade da versão de arcade. Que tem o célebre. Esse jogo é muito bom, velho. Rise Phonograi. Rise Phonograi. Desculpa não ter falado aí, é que não faço ideia do que é isso. E ainda tem. Caralho, Blue, ah, peraí. E ainda tem aquela frase, né, Edu? Ainda tem aquela frase quando o cara chega pra matar o chefe: Welcome to your doom. Welcome to puta merda, que merda. É assim, cara. Caralho, jargões mais pior, clássicos. É que eu não tive Master, né? É um jogo. É um jogo. Não, mas também teve no Mega, pô. É um jogo que. Mas eu não tive ele Mega. Faz, ele faz apologia a. Anabolizantes. Anabolizantes, é, velho. Você vai ficando rasgado e você vira um monstro, velho. O cara pega uma bolinha de energia e power up. Aí fica power, travado. Up. Aí daqui a pouco ele pega outra e fica Arnold Schwarzenegger. Ele pega outra e vira o Miss Universo. Mr. Universo. Daqui a pouco ele pega outra e vira um bicho, velho. Já era. É o Terry. Aí ele vira, pode virar numa fase um lobo, depois um dragão, um urso, um tigre, se eu não me engano. E no final é o urso de novo, é o lobo de novo, na última fase. É, muito bom, velho, o jogo, muito bom mesmo. E dá pra jogar de duas pessoas também, ficou top. Dá, fica bacana. E outro jogo de 89 maneiro também que saiu foi o Strider, né, cara? Strider Ryu. Isso, Strider, é muito bom, velho. Em 89, ele saiu simultâneo em um monte de plataforma, cara, no Mega. Ele saiu Mega 89? No Flipper, saiu. No Mega, no... Ixi! O California Master System, saiu tudo essa porra. California Games saiu em 89 também, né? California Games saiu em 89. Sim, também Strider conhecido como jogos de verão. Strider é um jogo difícil, né, velho? Jogava muito no Mega, hein, cara. Eu jogava no Mega. Mega Drive foi lançado em que ano? Mega Drive... 88, no Japão. Ah, o douradinho, o bonitão. De 90, eu esqueci de pesquisar o Mega Drive. 16 bits dourado. Eu tenho esse 16 bits dourado aí. Eu tenho a fita do. Eu tenho a fita do Strider. Okay, não, do Doutora de Best também. Do Strider. Outra série famosa que ganhou game nessa época também, em 89, Golden foi Axe. O desenho dos. Não, eu vou falar Golden Axe também. É, eu ia falar dos Flintstones. Ganharam um game pra Master System em 89. Flintstones. Os Flintstones. E, velho, é um dos jogos mais terríveis de você jogar, porque o negócio é muito difícil. E você não tem dica do que você tem que fazer, você não tem porra nenhuma. Você só tá jogado ali na tela e tem que fazer o negócio. Qual, tem tempo pra você fazer. Qual dos jogos dessa época que não era assim? Então, cara, e tipo assim, eu demorei mais de mês pra descobrir como que passava a primeira fase. Eu pensei, pô, deve ser o jogo inteiro isso aqui de tão difícil. Quando você passa, você tem outra fase, e depois tem mais e mais. Eu falo, caramba, como é que pode o negócio ser tão difícil desse jeito, cara? Tá louco. Tô mandando uma foto pra vocês aí dos Flintstones de Master System. Quem mais jogou aí 89? Ah, eu joguei Golden Axe, velho. Golden Axe. O de Master? Sim, o de Master. Muito também bom. Também joguei. Muito bom. Acho que é um dos beat'em up não, né? Sei lá como é que posso chamar. Acho que é beat'em up. É beat'em up. Muito foda, velho. Muito foda. Um jogo que te dá um desafio muito legal, velho. Personagens bons também. É, Golden Axe é... Pô, acho muito massa, velho. O Golden Axe é bom e depois, né? Foi pro Mega depois, né? Inclusive tem muito louco aí, né, como eu disse aquela vez, que chama Golden Axe de Hack Slash, né, que quer levar uma voadora nas costas. Só pra... Quem chama? Não, peraí, ô Nilson. Ah. Você falou aquilo zoando ou realmente alguém falou que era Hack Slash? Falou, eu vejo vários vídeos no YouTube de... Você tá me zoando, velho. De youtuber que fala que é retro game e o cara fala que é isso. São youtubers da tua idade, Dil. A galera tá dizendo não, aí. Véio. E é verdade, então, é sério. Estão manchando o ano de 95. É, É, cara. Dun, dun, dun. Você sabe por causa de... você sabe por causa de que eles falam que é hack slash? Porque o boneco tem uma arma tem na mão. Tem uma espada, é. É, tem uma arma na mão. Cara, e sendo que o jogo é de briga de rua, como é que só porque tem espada na mão? Ah, pelo amor de Deus. Os caras não sabem nem um o conceito joguinho... de hack and slash pra falar que é hack and slash. Um joguinho que eu joguei em 89 e gostava muito e o Felipe não gostava é o Batman. Puta que jogo lixo, qual velho. Qual o Batman? Peraí, qual o Batman? O de Mega Drive? Batman? Aquele que tu não, falou, não. Eu joguei o Batman, não sei o que, não sei se jogou uma merda no outro que Não, eu joguei o de Mega Drive. Esse não, sei não o que mas eu novo, joguei né? o de Nintendinho. Como tomei no gostava, cara. Era o Mega legal. É um lixo e o do Nintendo deve ser outro. Eu não jogando do Nintendo não, mas não, o véio, Mega o é um lixo. O Mega era da hora, velho. É da hora, sim. Outro jogo de 89 é o que eu joguei no Mega Drive, foi Revenge of Shinobi. Aí pô, sim, esse é bom. Aí esse é muito bom, que era, muito Shinobi, que era o Shinobi 2, vocês estão ligados, né? Que era o Shinobi 2, só não tinha o número 2, mas era o Shinobi 2. Porque o 1 não foi lançado nos Estados Unidos? Não, o 1 foi lançado em fliperama, não, em fliperama e em Master System. Aí foi pro Mega o 2. O Revenge of Shinobi é o 2 do Master System, do Mega Drive. Jogou, Tim Blue? Não, né? Não. Puta. E o Shadow Dancer, foi quando, hein? Foi não mais pelo paciente, nome, né? Se tu botar uma foto aí, de repente Shadow eu lembro Shadow Dancer do de 90. Bota uma foto do Shinobi aí, vamos ver. Cara. Pelo nome eu não lembro. Tá, então, acabou 89? Pra mim acabou. Não, sim. Acabou já pra todo mundo? Pra mim também. Pra mim, ó. Viu? Ah, não, tem um que eu joguei que, pra mim, eu veio com as fitas, né? Inclusive, quando meu pai trouxe. Peraí, esse de... aí é um daqueles jogos, é um daqueles 30 jogos que tu ganhou junto com o videogame? Ah, 30 não, velho. Peraí, tô pensando assim não. Mas... Não, não é 30, só 15. Mas foi aquela porra daquele Alex Kidd em Enchanted Castle, velho. 1970. Ah, o jogo eu neto. Matei, eu quebrei no murro, né, e no chute três carros, Fusquinha na época, e disse, não, isso não é Alex Kidd não, que eu conheço não, falou. Não. Preconceito da porra, velho. Preconceito o quê, velho? O cara dá um chute e o pé dele fica do tamanho do personagem. Porra, isso é elefantesa. Mas e o que que tem, cara? Battletoads é assim. Game, não, cara. O Battletoads é assim, mas o outro Alex Kidd não era assim, velho. O outro Alex Kidd era top, velho. Ah, é, cara. Tem o jogo. Mas olha só, o Street Fighter 2 era um Hadouken pequenininho. Olha o Alpha como é que era. Ah, pô, mas é um negócio mais estiloso, né, meu querido? Agora, o Alex Kidd, um anão. Preconceito da porra. Não, preconceito minha porra. Final... Agora eu esqueci de falar, em 89 também saiu o Final Fight 1, né, cara? Fliperama aí. Mas é pra fliperama, caralho. Fliperama. Não, esse Alex Kidd fudeu tudo, velho. Inclusive, todo o modo de jogabilidade ficou uma merda. Acabou. A verdade é, acabou. Vou encerrar essa porra agora em estilo Cardinal. Acabe com essa merda. E o nosso grande audio gamer, Neilson Lopes. E aí? Porra, que isso, cara? Ah, o Evandro não tá. Tristeza. E o nosso viajante nostálgico, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Nossa, vai ser para, muito para, velho, com essa não merda. Não tem como ser... Para a porra, meu irmão. Ceboso, velho. Eu tô perdendo essa cara e escrevo uma porra do negócio que Felipe fica velho. O Tim Blue. O Tim Blue já tá igual o Amorim já, velho. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Não muda. Caralho, deixa pra lá.